E aí, galera, bora começar essa caçada? Rafa, o bardo. Deixa eu editar essa parte. Alana, a druida. É Hunter o quê? Bill, o monge. Tá cap na mão, carne na brasa, perna forte, soco nos cornos, vai lá. Sansara, a cavaleira. Com a espada em punho e pela honra do grupo. Nerdmaster, o clérigo. Ai, meu santo cara. Opa, pera. Orion, o paladino. Meu escudo é a prova de spoiler. E é claro, eu, Koala, seu Hunter. Agora vamos reunir todos os Hunters no 3, hein? 1, 2, 3. Wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Vocês já jogaram League of Legends? Não. Não. Próxima pergunta. Now the world don't move to the beat of just one drum. Cara, olha só, é que eu tô perguntando isso porque agora com o advento do Arcane, né? O Arcane ele trouxe de volta duas coisas. Uma galera que parou de jogar LOL, né? Uma galerinha tipo Mario e entre outros. E o Hunter Cast pra gente poder falar disso. E aí... Puta que pariu. É pra falar, né? Aí... Então tá, vamos falar. Senhores ouvintes, eu quero deixar oficializado que o Hunter Cast é, pela primeira vez na história da podosfera brasileira, um podcast semestral. Cara, mas isso vai mudar. Os últimos 6 programas do HunterCast foram nos últimos 3 anos. É claro. Um no meio do ano, um no final do ano, pelos últimos 3 anos. O HunterCast vem quando o ouvinte merece. Quando vocês merecem, aí ele vem. Ó, olha, você vai falar isso pra puta que te pariu, não pros ouvintes do Paranerdia, tá, seu cretino? Olha, você tá falando bosta, hein? É, enquanto que ele não, gente, fala bosta... Eu sou preguiçoso, é verdade. É tipo uma banda, a gente tá preparando o público, aí lança uma musiquinha ali, a gente vai voltar, hein, ó, tá lançando música, hein? Vamos voltar. Sabe série quando tem revival? É tipo o HunterCast, todo podcast é revival. Essa tinha que ter público pra poder fazer, não, né? O pior que, olha, o Carlos falou até algo certo. O HunterCast volta à vida do nada quando algo bate no hype, é incrível. Exatamente. Mas ano que vem isso muda, porque eu finalmente arrumei um trabalho, né, demais. Bota palmas aí. Finalmente. Legal, ele mesmo se entrega que tava... Caraca, sabe? Mas eu sempre disse isso. Eu sempre falei que o HunterCast tinha parado de ser semanal porque eu tava desempregado, tava fudido fazendo faculdade. Agora que eu acabei a faculdade... Nesse conversa, o HunterCast que... nunca foi semanal, né? Foi, é igual que a faculdade, no jogo que é base. Olha, tem esse ponto aí, hein? Não, ele era. Já teve tempo. Foi semanal, foi. Depois ele era ficou muito tempo, semana. Né? Nada. Ele é legal. Enfim, vamos voltar a falar de coisa que importa aqui, né? Ô, Nerdmaster, você, senhora, já teve contato com o LoL alguma vez na sua vida? Ou foi a primeira vez foi com a... Criança, é o que eu falei. Meu conhecimento todo de League of Legends é... 1, ele é um jogo... 2, ele tem heróis. 3, acabou. É só isso que eu sei. Okay, eu acredito que a nomenclatura certa seria campeões, que eles não são bem, botar assim, heróis. Olha, pela palavra, olha, né? Olha, pra tu ver como é que eu sei, viu? Então, vamos pegar pelo fato que o Nerdmaster nunca foi de jogar. Sim. E eu vou fazer uma. Eu vou acrescentar uma coisa. O Nerdmaster falou de um jogo aí que a galera se diverte. Olha, eu conheço a galera que joga pra passar raiva, hein? Né? Também, Também conheço. Pra não dizer que eu nunca joguei League of Legends, o mais perto que eu já joguei de League of Legends foi Pokémon United. Verdade, é um bom jogo. Inclusive, jogo do ano foi considerado, ó. Sério? Né? Caramba, fato. Ok. Tá bom, a minha conexão com League of Legends se dá ao jogo de carta Runeterra. É isso que eu jogo. É muito divertido. Pode falar. Cara, sério. A minha conexão com o LoL é literalmente as amizades. Eu tenho conta lá no LoL. Vez ou outra, quando dá na minha insanidade mental, eu vou lá dar uma passeada, né? Uhum, certo. Mas eu nunca dei muito certo. Não é o tipo de mecânica que eu curto muito, sabe? Meu estilo de mecânica é Destiny 2, World of Warcraft quando era bom, quando a Blizzard não fazia merda. Saudosa Blizzard. É saudosa Blizzard que morreu. Que Deus a tenha. League of Legends é da Rito Gomes, né? É da Rito Gomes. Rito Gomes. Aí, tipo, cara, eu acho o LoL interessante, eu gosto de ver meus amigos jogando, eu entendo um pouco do jogo, só não me apetece a jogar time em si. Eu fico muito... Você curte jogo de carta tipo Magic? Porque o LoL, ele tem esse Runeterra, que é um jogo de carta, né? Que são os campeões em carta e tudo mais. Esse é divertido. Agora, o MOBA, assim como você, eu também não curto muito. Eu jogo uma vez ou outra. Joguei bastante Pokémon United também, até enjoar. Mas hoje em dia, eu acho bem merda. Tem eu um confesso que eu não joguei o Pokémon ainda, exatamente pelo fato de ser desse estilo. E isso me buga um pouco. Tem amigos meus, que inclusive já deve estar aí no chat, que jogam sempre o Pokémon United. Tem eu a que... Cami Tritanha, serve? Serve. Aí, tipo, ela, o Davi, os meninos jogam. Eu ainda não me cheguei muito. Referente de carta, eu tenho um deck preto de Magic, eu gosto de Yu-Gi-Oh!, que inclusive estou numa crise existencial pessoal de o que que eu faço, se eu faço alguma coisa dentro da mecânica nova ou não, porque eu só sei jogar montando deck clássico. E tem também o da Blizzard também, que eu esqueci o nome. Ah, Hearthstone. Sei qual é. Hearthstone. Isso, o Hearthstone. O Yu-Gi-Oh, se tu não se atualizar, tu fica pra trás, não tem como. O negócio, hoje em dia, tu bota uma carta e já convoca 5. Não, é por isso que quando eu jogo é for fun, porque meu deck é uma maravilha. Ele tá lá no Yu-Gi-Oh clássico há muito tempo. Eu tenho uma mania de até hoje. Sempre no meu deck tem. Ou tem um mago negro ali, ou tem um dragão revólver, ou tem um dragão branco de olhos azuis. Eu sempre fico nisso. Que maravilha, hein? Tá bom, Mário. Agora você, filho. Vai lá. Eu sei que a gente só tá gravando isso porque você joga essa merda. Olha só, eu não sou jogador ativo. Eu digo... Pra mim, o LoL é tipo um rolê. Fala assim, tu joga LoL? Tu joga? Vamos jogar junto? Aí junta o pessoal que tu nem conhece direito, se senta e vamos passar raiva junto. Assim, eu já tive uma época que eu fui mais jogador de LoL, de jogar todo dia. Aí a minha última grande atividade no jogo, né, foi no saudoso evento do Rei Destruído, porque eu queria saber a historinha, né, eu tinha que ir lá farmar a pontuação, aí entrei no mapa lá da Aran, que é uma rota, e ficava lá jogando noite toda pra ganhar os pontinhos pra ver a historinha. Aí eu esperava 2 semanas até lançar a próxima continuação da história. Mas aí, quando saiu, né, o Wild Rift, o celular, o Wallace baixou, a gente jogou um pouco, ele teve a introdução do LoL lá, aí foi jogar de Garen. Tem o LoL pra celular, tipo Pokémon United, muito bom. Né? O que me convenceu, né, Nerdmaster, jogar o LoL de celular foi a propaganda do YouTube. É muito divertida a propaganda do YouTube. Uma partidinha. Partiditas, é verdade. Aí, cara, depois... pra tu ver como é que eu conheço essa merda, toda vez que vocês falam LoL, eu penso que é o Laughing Out Loud. Nossa. É velho mesmo. Aquele LOL de tá rindo pra caralho. Eu tô ligado. Eu vou te falar que eu também penso um pouco assim também. Mas olha só, gente, pra deixar claro uma coisa aqui sobre o LoL. Eu não gosto do jogo, entretanto, todavia, eu acho a história, né, a lore da parada inacreditavelmente boa. Eu acho que tem como fazer filme daquilo, acho que tem como fazer quadrinho. Fizeram, chama-se Arcane, eu não sei se você já ouviu falar. Porra, vamos falar em Arcane, né, cara? Vamos embora falar dessa merda. Já tem livro de lore do mundo. É o livro do Garen, tem quadrinho da Lux, quadrinho da Ashe. Se a gente for pegar o LoL em conteúdo, o LoL se tornou o que o World of Warcraft foi um dia. Cheio de livro complementar, livro de personagem, história. Agora tem a Arcane puxando a... E a gente tá correndo sério risco agora de ganhar um World of Warcraft live action do LoL, né? Por conta do sucesso que o Arcane tá fazendo. Cara, se for o nível que a Arcane foi, muito bom, muito bem. Agora é, só que a gente corre o risco de ser o nível World of Warcraft, né? Cara, eu não acho, porque... Assim, desde que teve a mudança da lore, que antes no LoL, os campeões lutavam lá na arena, né, no Wild Rift, no Summer's Rift, porque eles eram convocados, eles eram realmente invocados. Aí depois teve a mudança, né, uma transição devagar, pra ser... Antes, assim, lançava um personagem. Aí na história dele falava, e por causa disso, ele entrou no League of Legends. Depois de um tempo, começou só os personagens a existirem. Eles estavam lá fazer uma coisa e não contava, né? Se for rolar um filme, em algum momento, um filme de cinema, eu não vejo como ser ruim. Porque se tu pegar o Arcane e contar uma história menor, sei lá, mais com ação, tem muita, muita coisa no mundo que dá pra contar. Pode você fazer uma história... próprio, você pode já, tipo, se você adaptar ele pra um filme, ele fica um puta roteiro de um filme foda. Tá, fica, bom. Cola tudo e... Wallace, já tá muito grande essa abertura. Okay. Ah, Beleza. Isso é só... Eu não sei se vocês lembram da estrutura desta merda. Isso aqui ainda é só a porra da abertura, tá? Ted Márcio. Escuta. Eu sei que você tá com saudade, ó. Escuta isso aqui. Reúnam-se, Hunters! Eu sou o Qualice, o Hunter! E puta que pariu, como é que eu tava saudade disso e eu não passo pano pra jeans. Enfim. Para de gravar um a cada 6 meses que a saudade passa. Vai parar. Enfim, estamos de volta à caçada. Hoje nós estamos aqui com o nosso queridíssimo Nerd Master. Fala aí, né? Sou eu, né? Fazer o quê? Isso acontece. Nossa, alegria. Não, alegria minha. Alegria. Agora eu até tô alegre. Eu vou me fuder muito, é na hora de editar. Legal. Também estamos aqui com a nossa queridíssima Sir Sara. Oi, Sara. Tava com saudade da gente, Sara? Então, eu vejo que todo mundo aqui quase toda semana, sabe? Todo mês eu tenho algo fazendo, diferente daqui do HunterCast, mas tá com saudade. Nossa senhora, eu falei da gente do HunterCast. Você é uma pessoa horrível. Não sei nem por que eu te chamo aqui. Mas enfim, também nós temos aqui o nosso queridíssimo e sempre aqui comigo, né? Meu parceiro de balada, meu parceiro, meu companheiro de vida. Parece que eu sou casado com o cara, olha só. Orion. Fala, meus queridos. Passo pano pra jeans, passo tudo. Ela não fez nada de errado. Mas enfim, estamos aqui reunidos depois de 6 meses quase, né? Para podermos falar. Não, já tem mais de 6 meses. Estamos aqui reunidos depois de 6 meses. Filha da puta, é. Estamos atrasados até para poder ser semestral, né, de base. Coisa, né? Enfim, para podermos falar de Arcane. Uma série que, inclusive, é muito foda. A gente começa a falar mais dela depois da música, né? Mas antes disso... Peguem seus arcos e chequem suas aljavas. Sejam bem-vindos a mais uma caçada. Everybody wants to be my enemy. Spare the sympathy. Everybody wants to be my enemy. Kane. Olha só, gente. Antes da gente começar a entrar na pauta e começar a falar sobre a animação, de como é incrível, deu um pau no toda a animação da Disney, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, que eu sei que a gente vai passar esse pano tá legal chorando. E tal. Tá bom. Eu só quero falar uma coisa. Arcane foi uma surpresa pra mim. Por quê? Quando eu vi que ia ter um desenho do LoL, eu pensei a mesma coisa. Desculpa, pensei a mesma coisa não. Eu só vi uma coisa na cabeça. Dota. O Dota, que vocês não lembram, ele teve uma animação na Netflix que todo mundo cagou. O HunterCast não voltou por causa do Dota. Aquela animação tá na segunda temporada. Eu não vi ninguém falar dessa merda até hoje. Não, então, sério? Teve? Teve, não tem. Tá tendo uma animação na Netflix do Dota. Segue do Dragão, alguma coisa assim. Ele é no. Ele tem a pegada do anime do Castlevania. E o pior é que teve um dia no nosso grupo de RPG, né, a gente falando, nossa, Arcane, quando acabou, né? Arcane muito foda, foi foda pra caramba e tal. Aí vem um amigo nosso, o Gordola, fala assim, e o Dota, e o desenho do Dota, já da puta que pariu, matou a conversa. Morreu o assunto na linha. Todo mundo parou de falar na hora. É o filho da puta, matou o assunto. Mas enfim, gente. Ô, Nerdmaster, você que é uma pessoa de mais idade, né? Você que é um ancião da internet, um bastião da cultura pop. Você é quando pra viu... mandar você ir pra puta que pariu agora ou daqui a pouquinho? Não se escolhe. Daqui a pouco você me manda. Mas tá você bom. Quando ouviu que ia ter uma série do Arcane, uma série do Dota... Desculpa, do Dota não. Pensei que do Dota já tinha tido. Se falar Dota de novo, o programa acaba. Mas enfim, você quando viu que ia ter uma série do LoL, cara, uma série desse joguinho de celular que provavelmente seu filho deve jogar, o que que você pensou? Você pensou que ia ser uma boa série? Você pensou que ia ser uma animação maneira? Maluco, sinceramente, eu quase caguei pra Arcane tanto quanto eu caguei pra animação do Dota, porque pra começo de conversa eu nem sabia que tinha, tá? Confesso que me passou batido, Mas, o que que acontece? Como o meio onde eu vivo, né, que eu convivo, que é esse meio nerd maldito, fez um estardalhaço por conta dessa bagaça, porque, venhamos e convenhamos, o que teve de influencer levante, vamos assim dizer, de influenciadores e pararatimbum que fizeram propaganda foi tão grande que eu falei, tá, bora ver. E eu gostei, é muito boa a animação. Eu mesmo, eu que não conheço porra nenhuma do lore do jogo, eu gostei demais dessa animação. Eu achei muito bem feita, muito bem escrita e muito bem produzida, inclusive. Tá, beleza, entendi. Nossa, é Sarah, muito bem produzida mesmo. Sarah, por favor. Oi. Você falou sobre que eu tava vendo uma animação de LOL. O que você sentiu e como é que você se sentiu vendo uma animação que é incrível, é foda pra caralho? Cara, assim, eu compactuo de parte do que o Nerdmaster falou. Realmente foi um estardalhaço. Se eu fosse completamente alheia à existência de League of Legends, eu ficaria sabendo. Uma coisa que eu já comentei em alguns casts é que eu, indiretamente, uso meu pai de termômetro pra muita coisa, porque ele tem Netflix, ele gosta de muita coisa e ele gosta muito de ver quando tem dublado. Então eu uso ele de termômetro quando eu vou dar opinião pensando em pessoas de fora desse meio nosso. Se eu fosse alheia, eu ficaria sabendo. Do tanto que teve notícia, quem usa celular Android, tem aquela busca rápida de notícias do Google, né? Que você puxa pro lado mesmo. Nossa, eu lembro que saiu um monte, vários sites que não vou fazer propaganda também de graça. É, o do ovo, o do garoto, né? Tá proibido do viciado, assim, do viciado, né? Exatamente. Do viciado, isso. Você sabe quais são, né? Exato, tipo, um monte falando. Tem outro fato, até mesmo pra... a parte do estardalhaço eu entendo. Por quê? Desde quando LOL começou, LOL sempre teve aquela coisa de lançar cinemáticos, que é uma coisa que também World of Warcraft fazia. Mas eu vou me focar no LOL. Mas o LOL é diferente do WoW, que o WoW tem aquela coisa da imersão em primeira pessoa. O LOL não, é o MOBA, pipi, popó, lalala. Mas sempre teve aquela cinemática bonita, foda, de introdução de personagem novo, de uma historinha acontecendo ali no meio, etc. E todo mundo sempre queria ver uma história de League of Legends. Aí foi acontecendo os livros de complemento, história de campeão, pipipopó. Ao meu ver, era algo que aos poucos um dia iria acontecer, mais cedo ou mais tarde. E ocorreu. Que é o que causou essa coisa toda, que até pessoas alheias como meu pai viram e gostaram pra caramba. E meu pai chegou até a me perguntar se era um jogo. É um jogo. Então, o estardalhaço é entendível, porque tá bem feito, tá bem dublado, tá bem colocado. Exatamente. Na língua original, que é o inglês. Falando também da história do pai da Sarah, que ele gosta das coisas dubladas, puta que pariu. A dublagem do Arcane é coisa de outro planeta, cara. Sim. Nota 10, com louvor. Eu botei essa aí pra tocar em inglês, né? Aí eu falei, deixa eu tocar rapidinho aqui pra dublagem. Aí eu vi a voz da vai e falei, putz, vou manter dublado, não tem como não assistir com as vozes originais, porque é a mesma voz do jogo. Aí tu fica assim. Exato, exato. Aí, eles usaram os dubladores do jogo. Eu ia falar isso, cara. Uma coisa que eu achei lindo: pegaram os dubladores do jogo e puxaram pra animação. Sim, muito foda, né? Porque mal ou bem, apesar de ser uma produção Netflix, ela é coprodução da Rito Gomes, né? Então, exatamente. A Rito Gomes não ia fazer besteira de botar neguinho de outra voz que não fosse os próprios. É. Não, como é que fala? Não é a gente desconsiderando o trabalho de inúmeros outros dubladores, mas é também o fato de respeitar o trabalho que já foi feito dentro do próprio universo. É uma coisa que a gente tem que falar sobre o Arcane, gente. Oi, o Arcane, ele é uma série que está sendo produzida há 10 anos, né? São sete anos. Não, não eram 10? Alguém falou 10 uma vez? Ah, 7 pra 10, cara. Não, é que ele foi anunciado no aniversário de 10 anos do LoL. Teve uns clipezinhos assim, muito rápido. E teve o anúncio, né? Que é aquela cena da Vi vendo a Piltover com o dirigível passando em cima. Aquilo foi o estopim pra todo mundo ficar hypado, né? Sim. E aí, não, depois, com o tempo, foi aumentando o hype quando começou a sair aquelas animações dos baralhos do Legends of Runeterra. Que tinha lá o vídeo de Noxus, de Demacia, que já tinha ali uma construção de lore, sabe? Mostrando uma outra visão. E, nossa, quando chegou... Assim, eu não tava no hype, assim, tipo, desesperado. Tava então, assim, pô, tô animado pra quando sair. Quando saiu... Entendi. Mas é, cara, não, eu acho que então, não é esse tipo de coisa quando é preparado, assim, durante anos, né? Coisa que o cara vai lançar e sabe que vai dar certo, sabe? Tipo, Eles apostaram muito nesse fato. Cara, eu não sei se eles apostaram, tipo, mas eu acho que foi uma aposta meio que certeira. É tipo assim, você apostar em cavalos e você já saber qual cavalo que você tem que apostar, sabe? O cavalo que vai ter uma probabilidade de vitória. Aquela questão de, como é que fala? Do público teste? Isso, de botar os pessoal pra assistir. Porque a gente teve uma discussão com um amigo nosso que ele falou: ah, agora que teve um sucesso, vamos fazer a segunda temporada. A gente já ficou assim, porra, mano, tá maluco? Ele já deve estar produzindo a segunda temporada antes de terminar a primeira. Sim, porque já devia ter esse teste. Não, na verdade, como é que fala? Já devem ter adiantado muito da primeira e já iniciado a segunda temporada. A Netflix agora, Já anunciaram pra começo de... Aliás, entre final de 2022 e começo de 2023 já vai ter a segunda temporada. Exato. Cara, o cliffhanger deixado no episódio 9, nossa, é muito bom. Nossa, é muito bom. Mas a gente chega lá, a gente ainda não tá falando de personagem, a gente tá falando apenas de bastidor. Vamos deixar isso pro final, porque senão a gente come muita pauta e vira bagunça mesmo, né, cara? Uhum. Mas enfim, como agora se o HunterCast fosse diferente. Wallace do vinho ao vinagre. Filha da puta. Tá bom, olha só, gente. Agora que a gente falou um pouco da produção e a nossa expectativa antes de começar a série. O Aria não falou da expectativa dele, não, tá? Ah, mas quem se importa com a opinião dele? Comentei agora. Eu também esqueci isso. Caralho, mas quem quer saber a opinião do Mário, cara? A gente tá aqui pra poder ouvir você e você me xingar. É por isso que o HunterCast existe. Ah, então tá. Só pra alegria dos ouvintes, Qualace, vá te fuder. Tá bom, obrigado. Mas enfim, agora que a gente tá passando pela parte da produção e tal, acho que a gente finalmente pode começar a falar da história em si. Porque tem uma coisa que eu quero dizer... Pode fazer uma coisa de produção antes de começar a história em si? Pode ser. Caralho, puta que me pariu, de abertura gostosa de ouvida do caralho. Nossa, cara, eu ia falar sobre a abertura, mas é linda. Imagine os dragão é linda, imagine os dragão é muito... E pior que eles lançaram aquele videoclipe, né, antes, que já deu aquele hype. Nossa, com aquela animação, mano. Nossa. Foi não, o que foi mais fantástico ainda foi ter imposto a banda no desenho. Porque tem um episódio que aparece eles cantando a música. Fim do episódio 5, acho. Isso. E eu tenho que admitir, cara, eu não conhecia era porra nenhuma de Imagine Dragon. Tá, cara, mas Imagine Dragons, ele marcou muito o próprio LoL em si, porque as próprias músicas temas do torneio mundial, acho que a maioria... A Rising teve... Vocês querem ver como é que esta porra fez sucesso, como é que essa porra ganhou hype? Fizeram um comentário de Imagine Dragons no terceiro episódio do Gabriel Arqueiro. Que o cara chega lá, porra, mas eu comprei pra minha namorada um ingresso pro show do Imagine Dragons. Porra, mas tudo bem, você diz que comprou pra ela, ela foi embora e foda-se. Mas é que eu gosto de Imagine Dragons. Ah, tá, ok. Eu gosto, então, cara, eu acho a abertura tão boa, mas tão boa, que ela vai até estar tocando aqui agora, de fundo, né? Ela já tocou no começo do episódio, porra. Você acha que não foi com essa novo, música porra. Que eu abri o podcast, não, caralho? Olha só, eu vou falar para você que a gente gravou o podcast de Logan só com o Hurt de fundo, o podcast inteiro. Jura? Eu acho que a gente tem que fazer a mesma coisa aqui. Tá bom. Vai, levanta ela de novo, foda-se. Tá, mas tem uma soundtrack boa também na série. Umas músicas menor. O OST de Arcane tá muito bom. Ó, eu vou falar uma parada que tá muito bonita mesmo do Arcane, além da trilha sonora, dublagem, toda essa questão que a gente já tinha dito antes, que eu acho que é um personagem à parte, tá? Da série inteira. Que é o estilo de animação. Esse estilo de animação misturando o 3D... mais moderno, né? Porque a gente já viu muita animação 3D que não é lá essas coisas. Eu acho que ele rivaliza, se não é melhor até do que o do Homem-Aranha lá do Aranha Verso. Misturando um pouco de 2D. Caso vocês queiram saber, ouvinte, chama-se cel shading. Isso é aí. Quando você aplica uma textura ao desenho animado em CGI. Isso, e tem coisa em 2D também no meio, que dá uma... Nossa, dá uma coisa bonita. Quando tem as explosões, quando tem os tiros, a fumaça, isso quando mudam pra um 2D mais estilizado, né? Cara, dá um aspecto tão bonito, cara. tão bonito. Cara, ele lembrou, como você falou, ele lembrou muito a porra do Aranha Verso, principalmente nas cenas com a Jinx e a caralha daquelas porra, daquelas pichação que aparece tudo toda hora, né? Sim. Com o Neon e o caralho a quatro, né? Exatamente, cara. Exatamente. Mas esse já tem que ser do, meio que a pegada visual das animações do LoL. O universo 3D, bem cartoon, né? Os desenhos 3D cartoon. E a animação em 2D, alguns efeitos em 2D. O que dá até uma... botar assim, poder chamar de imortalidade pro desenho, porque tu pode ver isso 30 anos depois que ainda vai estar bonito, do que um super realismo que tu vê que, sabe, envelheceu mal. Do que o Dota, né, cara? Vamos falar, vamos mudar nome ao Não, mas o Dota é anime, então tudo bem. Mas enfim, cara, agora acho que a gente finalmente pode falar dos personagens. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre a animação em si? Não. Tá linda pra cacete. Eu acho que todo mundo entrou no consenso que eu vou te falar que tem, eu escutei um podcast sobre a Arcane, que teve ele fez um comentário que depois eu fiquei pensando, foi uma crítica sobre os personagens, né? Uhum. Eles têm muita expressão. E quando a Jinx tá chorando, por causa da Powder, né, tava chorando quando ela ficou pra trás, ela chorando, babando, eu fiquei muito incomodado vendo aquilo, falei assim, cara, precisava de tudo isso, ela... Olha, levando em conta a forma como a própria Powder Jinx, ela é quebrada mentalmente, pra mim foi condizente, aquela expressão exagerada. Eu sei, mas eu ficava assim, caraca, foi um pouquinho demais. Só faltou babar na tela, eu senti isso, caralho, mano. Porra, babou aqui. Cara, que bom que te incomodou, cara. Porque o humano chorando é mais ou menos aquilo mesmo. Não é uma parada agradável. É que o Ori não sabe, ele é um psicopata. Não tem sentimento, entendeu? As emoções humanas pra ele é uma coisa esquisita, né, cara? Depois que eu escudo meus amigos com 4 toneladas de Hextech, eu perco as emoções. Entendi, gente. Então, pelo amor de Deus, vamos lá. Atum, agora vamos falar sobre o personagem. Eu quero dividir os atos em núcleos, assim como foi dividido na série, né? Então a gente começa falando pelo ato 1, a gente vai passando por todo o núcleo da Jinx, da Vi e todo aquele núcleo de Zoan, né? E depois a gente fala... Zaun. Ou Subferia, né? Porque não virou Subferia, Zaun, né? No caso, porque Zaun ainda não existe, né? Isso, Subferia. E depois a gente passa pro núcleo da galera de cima, né? Do Jace, Victor e etc. Mas vamos lá, vamos começar pelo núcleo da Zal. Aquela começo de abertura, quando a gente é apresentado pra personagem da Vi e da Jinx e daqueles três meninos que eu não faço ideia de qual o nome. Dois. Clegor. Ah, não, é que tem um... Nerdmaster, é que tem um Gordola e o Gordo vale pro dois. Ah, aí, tá. Tá falando por experiência própria, né? Porra, eu lembro que um deles é Clegor, o outro eu não lembro. Eu não lembro o nome dos caras também. Mas enfim, a gente tem aquele começo deles invadindo lá a parte da Milo, cidade, o né? Magrelo e o Clegor é o Gordinho. Isso, exatamente, o Milo e o Gregor. Milo é o nome do cachorro do Máscara, né? Que engraçado. Mas enfim, continuando. A gente tem toda aquela cena deles invadindo a parte de cima pra poder roubar a até então Hextech, né? Que a gente não tinha conhecimento, né? Roubar a casa de um burguesinho. Roubar a casa de um burguesinho. A gente tem tanta referência, cara. Uma chuva de referência que não vale a pena entrar, senão a gente vai ficar falando uma hora só de referência de tudo que acontece, né? Tem os cupcakes na casa da Caitlyn, né? Aparece um monte de coisa. Enfim, não, isso não vale a pena a gente entrar agora falando disso. Vou falar só dos personagens. Aqueles cupcakes que tinha a ver com a Caitlyn? Sim, não, era a casa dela. Que... Não, aquela casa foi confirmada. Era a casa dela. Aquele espaço. Ah, agora entendi. Agora as engrenagens se juntaram. Caraca, o você fez uma boa contribuição com o podcast, hein? Só que é isso, né, cara? Parará. Mas enfim. Aí a gente tem a introdução de duas personagens que vão guiar, né? Que a gente pode dizer que elas são as protagonistas da série. Que são a Vi e a Powder. O relacionamento dela e como elas encaram os acontecimentos à volta dela, que influenciam todos os outros núcleos e todo o restante da série. E a gente tem... Vamos começar então pela personagem mais velha, que é a Vi. A Vi, quando ela é introduzida na série, ainda naquele começo... Violeta. O nome dela é Violeta. Violeta. Caralho, não fazia ideia. Ou Vida e Violência. É, Vida e Violência também, é legal. Mas enfim, eu acho muito legal a introdução dela, que a gente já vê as duas irmãs já com a personalidade de cada uma. No começo, quando elas aparecem como criancinhas ainda, e aquele cara lá, o... Que cara que adota elas? O Vander. O Vander pega elas no meio do conflito e tal, que a Powder tá chorando e cantando aquela musiquinha que, vamos falar, né, gente, que aquele começo é lindo demais, né? Aquele começo é foda pra caralho. Caralho, é bonito, mas é triste para um caralho, né? Ah, sim, mas... Eu tive uma vibe túmulo dos vagalumes ali bonito, tá? Ah, cara, mas há uma certa beleza na tristeza profunda. Mas, enfim... Aí a gente tem toda essa introdução que a gente vê a Vi, ela vendo a violência, né? Ela vivenciando aquilo, ela olhando, ela sem nada, e quanto a Powder, ainda com uma venda nos olhos, né? Uma metáfora, né? Ela tá botando a mão na frente, mas é como se ela ainda fosse inocente, né? É como se ainda fosse mais frágil. Porque a gente pega a Powder e ela é, sim, ela tem uma personalidade mais frágil. Diferente da irmã dela, que é uma pessoa mais pegada na violência. E eu já vou deixar aqui a minha opinião, que eu sou o time Vi até morrer. E, a doida e... Vi é vacilona, tá? Vi, nossa senhora. Vi de vacilona. Vi de vacilou, né, cara? E a Paula já é aquela filha da puta que matou os amigos dela e o pai. Mas enfim. Mais ou menos. Assim, no primeiro ato, não. Ainda não. Uhum. Ela só se torna... Que agora eu fiquei... Depois eu corri atrás, tá, do lore todo pra tentar estudar mais pra pauta, tá? Oh. Ela só se torna a psicopata, filha da puta, coringa do jogo depois, né? Ela acertou o final do ato 3, né? Que aí a gente tem essa evolução dela, essa passada de... No 2 já dá... Não, no ato 2 ela já tá meio então... piroquinha das ideias. É que tá, já tem uma certa discussão na fandom, né? Se Arkane vai reescrever a lore dos personagens. Porque a que tá lá, a lore sempre tá mudando. Quando sai uma atualização de personagem que envolve outros, eles atualizam a lore pra se adequar ao novo parâmetro, né? Uhum. Então a gente pode ver aí uma mudança na lore ainda pra, sabe, ficar igual a Arkane. Você acha que eles podem deixar a... Porque Jinx, a Jinx ali, quando ela recebe a... Já falando lá pra frente, a Cintila, né? E fica com os olhos roxos, ela já tá ali pra... Já tá no ponto de maluquice, já tá ali como ela vai ser pro futuro, só vai piorar. Ah, ela já, né? Tá Joaquim Fênix no cara, Joker. Oh, na moral, a Jinx, ao meu ver, depois que ela se torna Jinx, né? Ela é um ponto de não retorno, não tem como mais. E a gente vê isso no episódio 9, não tem como. Ela não vai voltar a ser a Powder. Eu acho que a Sarah tá muito certa nisso, porque a gente vê a despedida da Powder no episódio 9. No último ato, quando eles estão tendo aquele... Um café muito maluco, né, cara? Um jantar de família. Cara, me lembrou muito duas coisas. Primeiro, me lembrou aquela parte lá do jantar. Me lembrou uma HQ do Batman, que é o... Se eu não me engano, é Morte em Família. Mas não é o Morte em Família, eu acho que é o do Robin, quando ele mata o Robin. Então, Morte em Família essa. É o que o Coringa mata o Robin. Então não é essa. Eu acho que é Morte em Família, porque ela tem um nome parecido. Que é quando o Coringa ele sequestra todo mundo da Bat-Família e faz uma parada mais ou menos parecida com aquilo que acontece na série, né? Que ela sequestra todo mundo que é importante ali pra vida dela e tal. E ela até bota uma personificação do que seria a Powder, né? Se você olhar numa das cadeiras, tem uma plaquinha. Não, na verdade ali. Não é uma personificação, porque não tem ninguém na cadeira. A Powder, ou já Jinx nessa conversa, ela tava pedindo pra Vi, escolhe, onde é que você quer que eu sente? Na cadeira Powder ou na cadeira Jinx? Olha isso. Aquela cadeira Jinx com os galhozinhos atrás, parece até umas asas quebradas. Uhum. Sim, porque é a infância quebrada dela, né? Uhum. Olha, essa cena aí. É muito boa mesmo. E não e sou gente... eu psicólogo, viu? Não, ela sabe fazendo aí, ó, botando o diploma pra valer, né? Olha, pra você ver. Pra você ver, né, cara? Nossa, eu sei fazer alguma coisa, que maravilha. Mas enfim, a gente tem toda essa transformação, né, da Powder nessa cena. Que é quando ela vê que a irmã protege uma moderninha, uma patricinha da cidade alta, nossa, né? De um povo que sempre a oprimiu. Ela escolhe proteger a mulher do que ao ficar no lado da psicopata. E aí... A irmã que precisa de suporte, precisa de um abraço. Deixa eu fazer uma pergunta, que essa parte eu não cheguei a pesquisar direito, não. Os nomes dos lugares estão condizentes com o jogo, de chamar de Palo Alto, como é que é? Vielas, Plano Alto e essas coisas assim. Isso parece ser muito mais um dialeto da região. Eles apelido, né? A cidade alta e a cidade baixa. Porque no jogo já é Zal, já é definido, já é a cidade-estado. Cara, uma coisa que eu gostei muito no começo, antes de virar Zal, eles chamarem de Subferia. Por que que eles chamaram de Subferia? Porque a cidade tá literalmente embaixo da outra. Porque se fosse uma cidade ao lado, né, uma cidade tipo cidade satélite, seria uma periferia, seria em volta da cidade, mas não, é uma sub-feria, porque ela tá literalmente embaixo da outra. Uhum. Na SEGA ainda não virou Zal. Assim, eu acredito que vai ser uma coisa da segunda temporada, sabe? A discussão da independência de Zal. A gente não sabe se todo mundo, quem vai morrer naquele conselho, né? Porque o Jace e o Victor não pode morrer. Mas a Mel, a gente vai chegar lá ainda, né? Então, eu acho que ela vai morrer. A gente já pulou do 1 pro 3 mesmo, né? E foda-se o 2. Ah, não. Então, eu acho que a gente pode, tipo, se a gente ficar demilitando muito o que a gente vai falar, não tem como, né, demais? Porque a gente quer falar do personagem, da história dele, a gente vai acabar indo pra frente e pra trás. Vamos só dividir por núcleos mesmo, que fica mais fácil. Deixa eu fazer uma perguntinha assim, como quem não quer nada. Vocês que têm os campeão devem ter seus favoritos, tá? Tá. Favorito teu da série, Sara? Da série, não pensa no jogo. A Vi, beleza. Favorito do Iron, não preciso nem falar, ele tá usando de Avatar, né? Eu vou te falar que, assim, a Jinx dali é a minha preferida, porque eu tenho algumas skins da Jinx, né? Mas eu comecei a gostar muito mais do Singed, porque o coitado no jogo é só um velho maluco que corre peidando veneno. E te joga pra cima e joga a meleca no teu pé. Então não, ele não tem cara. O Singed, que é o velho... Ele é o qual Victor vai... É o cientista do... Isso, do, né? Do Silco. Do Silco. É o que o que botou o Rio, né? Aquele largato no frasco. Ah, sim, sim, sim. E tu, Koala? Cara, vai, né, cara? Vai de cima a baixo. Ai, meu Deus, sai. Eu não sei. Engraçado que ficou um pra cada, cara. Porque o meu personagem favorito de todos é o Heimerdinger. Nossa, é velho mesmo, né, cara? Você Não, mas eu adorei o jeito do tipo velho sabe tudo, ancião da aldeia, o caralho A4 que o Heimerdinger tem, cara. Então, e fora o fato Heimer... que ele é fofinho, é muito fofinho, pequenininho. Vale. O Heimer, ele mentiu a idade lá, porque ele é muito mais velho. 307 não é a idade dele. Não, ele é mais velho, porque tipo, a raça dele, que é o Yordle, eles são seres místicos, seres espirituais, então eles não envelhecem. E as caralho, guerras rúnicas... Ser místico que acredita na ciência e não na magia. Não, é que assim, a ideia dos Yordles é o seguinte, eles estão lá no bosque deles, é o bosque... É o bosque, acho que é o nome. E quando eles vão pra uma região, tipo, se ele fosse pra Demacia, que é uma região lá, ele começa a absorver a cultura e volta, e aí ele começa a ser meio que uma personificação daquela região. Então se ele fosse pra Bidgewater, que é a região de piratas, ele vai se tornar um pirata. Então, como ele tá em Piltover, que é a cidade do progresso, eles se adaptam em volta, sabe? Uma coisa meio mística. E eles têm... Aí tem uma parada que os Yordles têm um poder de... Aí como que chamam? Ele consegue virar humano, só que ainda com partes... Tu consegue ver meio que a forma Yordle dele ali. Só que na série não teve isso. Aí foi uma questão aí... nerdolagem, né? Do pessoal se perguntando se o Heimerdinger em algum momento já foi o... Teve uma forma humana ou ele sempre foi Yordle pro pessoal lá de Piltover. Mas ele é mais velho porque as guerras rúnicas, né, que é o que ele referencia, a Guerra dos Magos, aconteceu muito tempo atrás. Ah, aquela história que ele falou de que ele já viu o poder sendo usado pro mal, tal isso, coisa, é a tal Guerras Rúnicas. Que é um grande... na lore, né, hoje, é um marco que ainda não foi muito explorado, né, que marcou... Destrói a sociedade como conhecem, e todo o calendário após é o calendário noxiano. Todo mundo segue o calendário noxiano, que foi quem começou, foi a primeira grande civilização. Acho que eu posso estar falando bobagem, mas é o que eu lembro das últimas lore, né? Que se estabeleceu e. Como é que é? Da teia faz o calendário desde então, né? Entendi. Mais uma perguntinha do cidadão que é leigo nesta caralha. O negócio da Hextech existe no jogo? Não é uma mecânica, é só... Assim, esse personagem aqui, ele tem itens Hextech. O Jace tem, a Vi tem, o Victor tem. Agora a gente sabe que a Jinx tem na bazuca dela, né? Uhum. E... Caralho, que o bazuca, tem, hein? Né? Eco, parabéns, né? Pela bazuca, hein, dona? Aquele início... É uma senhora bazuca, né, cara? Eu gostaria... Pelo que assim, eu ouvi em outros lugares, aquilo ali é o ult dela, né? Isso, é. Cara, ô Ned Massi, e olha o nome da bazuca dela. Fishbone, cara. Fishbone, nome iradíssimo. Espinha de peixe. O nome do míssil dela como é que é? Ultra Mega Míssil da Morte. Mata pra matar geral. Discreto, singelo, gostei. Aí um SRGzinho, né? Muito que bom. Que a ult dela, quando ela viaja uma certa distância, ela acelera e dá mais dano. Quando ela tá indo lá pegar no conselho, né? Ela desarma, ela abre, né? Aí tu fala assim, máximo de dano. Vai dar pentakill naquele conselho, fácil. É que ela vai pegando mais velocidade enquanto ela vai andando. Quanto mais agora, velocidade, mais dano, ou seja, na hora que bateu lá, cara, vai sobrar alguém vivo naquela cara? Eu acho, ó, eu vou teorizar aqui, a Mel, com tem certeza, teoria, tem poder mágico. Ela tem poder mágico, ela vai proteger o Jace, o Victor e o resto tudo vai morrer. Ah, vamos ver, então, vamos tá. ver isso. Mas o resto gente... tudo, fora o Heimendinger, que não tava lá mais, né, eles não têm campeão relativo no jogo, não, né? Não. Não. Só o Jace, ali é só o Jace, o Jace, Victor. O Victor e a Mel, né? Não, a Mel não é campeã, não. A Mel é personagem da série, não. Aí que tá uma coisa que é meio foda, porque você sabe quem são os campeões e tu fica assim, ah, ele não vai morrer. A Jinx não vai abrir aquela bandeja e vai estar a cabeça da Caitlyn. Eu queria, né? Não vai estar lá. Olha, ia me impressionar pra caralho. O bom eu que vou falar pra você que eu fiquei com medo. Olha, eu não sou tão perturbada. Eu, olha, tu é perturbada sim. Não é perturbada pra caralho, cara. Mas agora, peraí. Ah. Tá, eu fiquei sabendo que o Victor é campeão. Eles têm um campeão aleijado? Olha, vai ter a transformação ainda. Não sei se o Victor vai crescer muito. Calma, a gente chega nisso quando a gente vai falando do Victor como núcleo, tá? Vamos passar agora pra falar da Vi. Cara, a Vi, como é minha personagem favorita ali na série e a personagem da Sarah também, Sarah, vamos combinar, hein? Que porrada, amiga. Que porrada, santas porradas que a Vi dá, cara. Cara, ela é muito porradeira. Ela é muito... Ela mete o louco, ela não tem medo. Na verdade, eu vejo muito fato Rock, ela não tem medo. O lutador. Tipo, ela não tem medo de morrer, cara. Ela vai com tudo e foda-se. Cara, quando ela... Cara, eu acho que, tipo, a Vi, ela tem as lutas dela por atos, né? A primeira luta dela foda no primeiro ato, quando ela tá na ponte, protegendo a galera, que ela pega as luvas do Vando. Não, cara, a primeira luta foda dela já é com os moleque, quando eles voltam do saco. Nossa, aquela luta lá foi doída, maluco. Foi. Teve uns porrada ali, que se fosse você, tu desmaiava de graça. Maná, sou boxeador agora. Aquela luta realmente... Mostra a cara tomando o soco. Maluco, aí. Teve o dente cuspido ali bonito naquela porrada, cara. Vale a pena ressaltar naquela luta, o Clego, o gordinho, representou. Regaçou, né? Cara? O gordinho foi no melhor estilo Zangief Kid. Cara, o Netmaster, como naquele filme mesmo, que tem o Bud Spencer e o... É aquele magrinho e o parrudinho? O Terence Hill e o Bud Spencer, tá? Isso, tem um monte de filme. O gordinho, não, então, o gordinho, ele é tipo o Bud Spencer, né? Que é o mais fortinho, que dá o tapa. É. Dá o tapa de mão aberta. De mão aberta, é isso aí. Exatamente. Então, é igualzinho. Mas acho que a referência melhor pro Clegor ainda é o Zangief Kid, cara. Porque o que o Clegor pegou neguinho e jogou pra cima, só faltou da dupla lariate, cara. Se ele manda um desse, né, cara? Seria iradíssimo, inclusive. Iriam ter que pagar direito pra Capcom, mas também foda-se, né? Ah, mas eles têm dinheiro pra poder fazer isso, pô. Cara, mas é sério, a luta na ponte, eu acho que no primeiro ato é lógico, a luta definitiva dela, porque a gente tem a referência da Vi, que como a Vi vai lutar no futuro, né, como ela vai ser a campeã no futuro, com as luvas dela e tudo mais, ela tem um embate, o primeiro embate foda, eu não me lembro, na luta da ponte, ela chega a lutar com a garota de braço mecânico, porque ela chega a lutar com ela depois. No ato 2 e no ato 3 também, né, eu não sei se ela luta desse primeiro ato. Na ponte ela luta com... O Demerval lá, o Capanga que. É da Denmark, sei lá, eu não sei o nome do cara, filha da puta, foda-se. Uhum. Acho que o cara não é nada do jogo também, que é o cara que tomou a primeira dose da Cintila. Ah, sim. A luta da Val no segundo ato, a luta da Vi no segundo ato, que ela luta contra a menina do braço de ferro. E ela... Fica. É, isso. E ela quase morre. Maluco, cara. Aquilo é demais, velho. Aquilo, assim, é Rock Balboa. Ela luta e ela entra no cacete, né, velho? Cara, o que eu gostei no braço dessa Sevica é um visual à la, steampunk, né? Porque o negócio... Ela recarrega, né? Bombeando a porra da Cintila no braço, caralho, maluco, visual foda, hein? Cara, ela dá o lock load, né? Arma ali, depois troca os cartuchos, pô, boia. O que me traz a pergunta, essa pelo menos aí em Piltover, né? É uma cidade muito influenciada pelo steampunk. Todas as outras cidades também têm essa tecnologia steampunk, Mario? Ou é só ali em Piltover aquele jeito? É uma coisa muito... Ó, o LoL é tipo vários mundos num só. Tu vai ter o seu mundo steampunk, vai ter o seu mundo de deserto, vai ter um mundo Botar gelado. Todo mundo gelado, Império Romano, japonês, pirata. Fala, você saca a guerra nas estrelas? Sim. Planeta de gelo, planeta de areia, planeta Entendi. Da puta que meio marido, velho oeste. Então. Melhor velho oeste. É, velho oeste. Entendi. Inclusive, meu sonho de consumo é na próxima temporada aparecer meu favorito de todos. Noxus é Wakanda ou é impressão minha? Quem? Quem? Peraí, Nox? Fala. Não, peraí, rapidinho. Fala, Sara, desculpa. Fala, Sara. Ah, inclusive, eu espero que na segunda temporada apareça o meu favorito de todos. Jogo, etc. Que é o Twisted Fate. Acho difícil. O TF aparece. É o das cartas. É o cara que joga carta. Ah, acho sei. Ele... É tipo um pistoleiro? É o não, Gambit. É o Gambit. Gambit, ah, então. É, qual você saca Star Wars? Tem, tem planeta do gelo, planeta do deserto, planeta da puta que pariu. Então, assim, o lore é assim, né? Entendi, entendi. É meio que assim, qual temática que você gosta? Você gosta de imperialismo? Tu gosta de império expressionista? Toma Noxus. Você gosta daquele... Noxus é Wakanda ou foi impressão minha? Noxus, Wakanda é Ishtal nesse mundo. Ishtal é a região da Kiana. A princesa da Kiana, que não tem a muito... A Mel e a mãe da Mel parecia muito Wakanda Forever, cara. Então, a Mel, tem gente... O que eu vi de né, teoria e tal, que ela seria uma pessoa de Shurima. Shurima é região de deserto, que tem um... Vai existir, vai ter a volta do Imperador Azir, que era o maior império de Runeterra. O Império de Shurima. Só que ele caiu quando teve a ascensão do Void, do vazio, que é uma coisa que eu vou comentar ainda com o Victor, que parece muito, ele tem uma ligação com o vazio. E aí, o Império caiu, os povos viraram nômades, e com a expansão de Noxus, né, porque o Noxus é o Império Romano, ele tem terras em tudo que é lugar. E então, em Shurima, tem cidades dominadas por noxianos. E aí rola essa, sabe, comércio e tal. Essa mistura de etnias, né? Isso. Noxus Entendi. É um Império que... como é que é? Ele abraça outras culturas, mas dentro da bandeira dele. Você pode Sim. ser o que você quiser, desde que você lute por Noxus. É tipo Roma antiga, que Roma fazia antigamente, quando ela dominava Pegando o local, ela mesclava a cultura, né? Pegando aqui na pauta do Qualice, na enorme pauta do Qualice, né? Pauta. É impressão minha ou no jogo tem mesmo esses casais gays, tipo Victor e Jace e a Caitlyn com a Vi? Ó, não tem. Deixa eu lembrar se tem não casal é, tipo não, canônico. Não, não é que que tipo, no jogo não tem nada assumido. Agora na série que teve esses pontos assim. É, assim a menina jogo... chama a outra de cupcake porque então, ela no jogo docinho. Ela faz isso. Ah, maluco. Cara, a própria Jinx fala. A própria Jinx fala no episódio da Navarra. Sua namorada. É, sua namoradinha. Cara, olha demais. Mas parece assim, pelo que eu entendi, o Mario pode me corrigir. Parece que no jogo, os personagens, quando você bota um certo personagem junto, eles têm as frases especiais, sabe? Uma interação especial. É. Até mesmo no Runeterra tem isso. E a Caitlyn, quando ela tá junto com a Vi realmente chama ela mesmo de cupcake, sabe? Ela trata ela desse jeito. No jogo, tem já alguns casais. E eles têm essas interações. Vão ter mais quando eles são retrabalhados, né? Tem os reworks que eles são atualizados. Mas no jogo tinha uma pegada meio que parceria. Porque a Vi era a bandida que virou policial. A Caitlyn era a delegada que, né, que adotou essa bandida pra ser a parceira dela. Então tinha muito mais uma pegada de amizade. O pessoal já shipava, né? E aí na série só confirmou o chip. E aí outros chips assim que tem é da Nico com a LeBlanc. Meu chip, a LeBlanc Pedro! Não, caraca, é a Nidalee. Devolve meu chip e toma no cu. Caraca, chip, é o chip. Caralho! O chip do Victor com o Jason, eu ficava assim, não, gente, por favor, não. O Jason é babaca. Os caras são só amigos, velho. Não tem esse chip maluco, cara. Eu vou falar. Mas eu vou falar pra vocês, pra gente poder encerrar esse núcleo Powder e Vi. Eu acho que... da Powder. Não, porra, falamos sim, caralho. Vai falar mais dela? Tu queria falar da Vi, né, o safado. Vai dando soco e quebrando costela, quebrando o feno. Mas eu acho que... Olha só, tem duas cenas. Então, só pra mim, é que eu não quero esquecer. Deixa eu só falar dessa cena antes, da última luta da Vi contra a menina lá, aquela luta na taberna, que eu achei aquela luta irada, porque elas param pra descansar no meio do combate, e aquilo é fantástico, que elas param pra poder respirar, a Vi para pra poder tomar uma bebida, e elas se respeitam o tempo de pausa uma na outra. Elas praticamente param pra cuspir sangue, você quer dizer, né? É muito bom aquilo, mas eu acho que a gente tem um clímax, né, da Powder e da Vi, que é aquele jantar. Ele se inicia no primeiro ato, né, quando a Vi, quando a Powder, ela explode todo mundo, né, que, gente, vamos ser sinceros aqui, quem qual de vocês aqui passa pano pra... Pra Powder, porque a Vai eu fala, posso... fica em casa, a sua Sarah, filha da puta. A Sarah passa porque ela já confessou que o lance dela é personagem Dodói. É sério, não, Sarah? Não, é, eu tô de boa referente a Powder Jinx, aí já é com o Mario mesmo. A coitada da Powder, ela não tinha... Ela, assim, ela exagerou um pouquinho, ela já viu que uma pedrinha faz, ela me botou três naquele macaquinho. Caraca. Porque olha só, gente, o que uma pedrinha fez? Destruiu todo o apartamento do cara. Aí ela fala assim, pô, eu tenho esse macaquinho aqui de 5 centímetros, eu vou botar 4 toneladas de urânio enriquecido aqui e eu vou mandar lá. Uma já resolvia, porque ela explodia, destruiu os caras lá fora, a porta ia aguentar. Só que o negócio foi, né, bala de tanque. O negócio furou a blindagem e explodiu lá dentro. Aí é não, foda. Como, né? Não tem como perdoar. Cara, desculpa, mas ela tentou fazer o melhor que ela pôde. Ela não devia estar fazendo nada, cara. Ela devia estar em casa. Mas ela sempre se sentiu... Sabe o que eu acho legal dessa construção dessa cena? Deslocada. Não, agora, sério. A construção dessa cena é muito legal, porque a gente vê... Tipo assim, geralmente, quando... Se a gente pegar uma estrutura de história clássica, quando tem uma cena parecida, a Powder provavelmente chegaria lá, o que todo mundo imaginaria é que ela realmente iria ajudar. Que eles estariam em perigo e ela ia fazer uma coisinha que ia salvar todo mundo. Mas não. Como a gente pode ver... A gente vê que eles conseguiram resolver a situação. Eles estavam pra fugir. O gordinho conseguiu abrir um buraco. O outro lá conseguiu abrir a algema do Vander. O Vander não tinha morrido, né? Ia conseguir andar e tal. E todo mundo ia sair bem de lá. E aí a Powder chega e ela ataca 4 quilos de urânio enriquecido em cima de todo mundo. E a série foi corajosa o suficiente... De matar geral, cara. Eu achei aquilo fantástico. Matar só quem não era velho. Campeão na conversa, né? Cara, você vai ser sincero. Morreu o Milo e o Clego. Tem muito personagem que não é campeão, mas eles são cartas no lore, que faz uma boa expansão do mundo. E tem personagem que é muito bem trabalhado lá no joguinho de cartas. Vale a pena... Cara, você sabe, mas você... Vale a pena ver essa parte. É sério mesmo, que você realmente ficou assim, esse gordinho, esse magrinho vão morrer mesmo, as crianças. Sério mesmo que você acha? Não, eu não sabia, eu, na primeira vez que eu assisti, eu ainda não tinha feito minha pesquisa, então eu não sabia quem era campeão, quem não era, então... Enfim. Mas você não ficou chocado quando eles morreram? Dupla... Não, eu até gostava do Book do Skull, cara, eu queria que eles continuassem ali. Book do Skull. Não é, porra, um é magrinho e todo fazedor de merda, e o outro é o gordinho que também é fazedor de merda, então é o Book School, cara. Não, e o gordinho, ele é fazedor de merda, mas ele é um ótimo cara que faz parkour, né? Porque puta que pariu, maluco. As paradas que ele fazia, tipo, pulando em prédio, eu fiquei surpreso. Que as crianças lá têm uma perna forte, porra, pega um impulso. Caralho, meu. Não, é foda. E aí a gente pula pra um núcleo lá de cima, né? O núcleo lá de cima. Que a gente tem. Eu tô falando só dos campeões, mas. Foda-se. O Jace e o Tex-Tech. E o Jace é Tex-Tech, né? Jace e o Victor, né? E aí, sim, a gente entra pro núcleo dos... Victor Mel e Remendinger. Exatamente. O Remendinger, né? A gente tem primeiro o Jace, né? O Jace é o típico... Cara, eu vou falar pra você que eu vi o Jace, eu enxergava, não sei porquê, o super-homem nele. O heróizão, o queixo, cara... É o queixo dele. Pode ser, né? Ele tem uma estrutura de herói, né, cara? O cara que vai ser antes dele começar. Sabe quem que eu enxergava nele? Ah. O Shazam. Shazam? Mas é todo certinho, todo certão, todo bonzão. É o pau pra toda obra, que é mais bom moço ainda do que o cueca pra fora da calça. Ah, pode ser. Mas enfim, eu acho esse núcleo um núcleo bem legal. Eu fiquei surpreso. A única diferença que todo mundo aqui há de concordar é que Jace é um tremendo de um filho da puta. Olha, eu vou te falar que eu entrei nessa série querendo odiando o Jace. Parece assim, porra, o cara é muito babaca, porque nas lores, né? Ele rouba a pesquisa do Victor, ele é muito filho da puta, é muito babaca. E aí, na série, eu assim, também. Mas eu fiquei assim, porra, ele não. O cara tá ali apoiando o amigo dele, pá. Deixa o cara apunhalou a porra do Heimendinger! Ele mandou todo mundo aposentar o caralho do Heimendinger, que era o único que tava defendendo esse filho da puta. O Heimendinger... Não, Netmas, peraí, rapidinho. Vamos falar rapidinho. Só a gente vamos deixar uma coisa clara sobre o Heimendinger aqui. Então, só em e-book, a gente tem que encerrar esse filho da puta logo. Heimendinger... É um sujeito escroto, porque ele só sabia apontar erros, não dava uma solução. O cara vive pra sempre o maluco do Victor tava lá fudido, o Heimerdinger vê uma tecnologia que pode ajudar ele. O que o Heimerdinger fala? Porra, vocês fizeram uma parada foda, hein? Quem sabe daqui a 10 anos... A gente usa essa merda porque pra alguma coisa. Porque ele viu que magia dava merda. Velho, velho. Ele é o único naquela merda daquela sala que sabe que merda que dá quando se mexe com magia. Ah, cara, não. Ele tem que ter um meio termo. Quando se mexe com magia sem restrição. Cara, mas olha só, o Victor pergunta assim, ó, professor, tu sabe aí estabilizar o cristal? Ele, claro que sim, mas não vou fazer. Porra, Heimerdinger. Porra, ajuda os caras ali, meu. Fica não, aí, né, cara? Eu não sei se ele falou assim no inglês, porque no, em português foi. Mas por que que eu iria querer fazer isso? Não, isso mesmo, é verdade. Mas, então, ele pode, ele sabe como fazer. Só que ele não quis. Velho, ele fica daqui a 10 anos, gente. 10 anos. Victor não, cara, tem 10 anos, porra. Tem 2 anos. É isso dias, que eu falar agora. O Victor não tem 10 anos, Nerdmas. Cara, é Nerdmas. É a mesma coisa que a gente tem vai fazer. 10 anos de vida ainda. É isso aí. Ó, oh, Nerdmas. Na idade de 10 anos ele já tinha, caralho. Oh, cara, Nerdmas, pensa comigo. Vamos fazer um paralelo aqui. Tem você que é um ancião. Poderia ser muito bem você. Você sabe como é que a internet vai corromper a humanidade. Como é que isso é uma praga. Isso traz coisas boas e coisas ruins. Aí tipo a gente Hunter tá Cash. Criando. Tipo Hunter Cash. Aí a gente tá criando a internet no passado. Aí chega você e fala: porra, gente, porra, legal essa tecnologia que vocês criaram em internet, conectar o mundo inteiro e tal. Mas vamos esperar uns 10 anos pra gente poder saber lidar com isso, introduzir devagar, educar as pessoas usarem a internet. Se tivesse esperado, não tinha Bolsonaro hoje em dia. O que você acha que ia acontecer na época? Eu ia falar pra galera te apunhalar pelas costas. E a gente tinha expulsado o conselho. Mas olha só, o Jace tá certo, cara. O Heimerdinger estava atrapalhando, empatando a foda da tecnologia, cara. Porque já deu o tempo dele. Ele volta, gente. O conselho vai abrir bastante cadeira, sabe? Vai precisar... Porra, filha da puta. Pelo menos mais 5, né, cara? Chama aquela mulher com a pinta na testa que foi reclamar com o Jace que ele mandou polícia na fábrica dela. É, isso aí mesmo, verdade. Mas o Heimerdinger eu acho que é um personagem que cresceu. Porque o que acontece? O Heimerdinger, eu acho, Ned Master, que ele é com o papel do ancião ali, do cara sábio e tudo mais, eu acho que ele tava muito fechado pro mundo dele. Quando ele desce lá pra periferia, né, pra subferia, né, desculpa, quando ele desce pra subferia e ele vê como é que a galera tá vivendo, até junto com o Echo, né, que a gente não falou do Echo, né, que o Echo é um personagem incrível pra caralho, pra gente falar dele. E aí ele o Echo é campeão. O Echo é campeão. Ah, legal. Ele é maneiro pra caramba. E aí a gente vê ele descendo lá pra subferia e tal, e vendo a realidade da galera pobre, né, a mesma galera pobre que o Jace desceu a marretada e o tiro com gosto, né, cara? E aí aquela eu acho que marreta começa... dele como campeão, né? Aquela marreta... Isso, marreta... Como é que marreta se diz? Bazuca. Rifle? Marreta isso. Bazuca? Caralho! Isso aí, é foda pra caralho. E quando tem essa parada do Heimerdinger que ele vai pra subferia e ele tem contato com a galera, eu acho que ele começa a abrir os olhos deles, que ele começa a ver que a tecnologia, talvez, de fato... possa vir a ajudar, porque ele vê a forma que o Echo usa a tecnologia, quando o Echo consegue criar aquela árvore lá embaixo, né, aquela parada fora, que até o Heimerdinger fica surpreso, né, cara. Eu acho que, tipo, ele é um cara que perdeu a esperança. O Heimerdinger, ele me lembra, sabe quem, Nerdmaster? O Luke velho. Sim. O Luke lá no episódio 8, lá, que o cara tá sem esperança na força, perdeu já a conectividade com o mundo, já não quer mais saber disso, acha que não tem mais jeito e tal. E quando ele tem contato com o novo, quando ele tem contato com as crianças, né, que são o futuro e tal, e aí ele começa a criar esperanças. Aí, sabe o que o Heimerdinger faz no jogo? Cria torreta pra dar tiro nas pessoas. É o que ele vai fazer na série. É isso que ele vai fazer na série. Ele vai ver que realmente precisa de tecnologia, ele vai criar torretas e vai dar tiro em todo mundo. É isso, cara. Mas o negócio do Heimerdinger não é nem a tecnologia, e sim especificamente a parada do Rex, né? Do uso da magia, né? Que, como diria a feiticeira, não é magia, é tecnologia. É, exatamente. Mas o Heimerdinger é um filho da puta e o Jace estava certo em expulsar esse cara, tava só atrapalhando. Mas. Babaca. Então, falando sobre o babaca do Jace, né? A gente tem um babaca. De pobre. O Jace. A gente tem um Jace que ele começa, ele fala: eu já fui pobre, né? O Jace caralho. É o riquinho, né, cara? Babaca que fala que estudou negócio, colégio público. O negócio do Jace que. No começo do episódio 2, que mostra aquele flashback dele no gelo, né? Com a mãe dele com o dedo gangrenando lá, me fez pensar assim, porra, ele parece. Ah, ele vem do gelo. Piltover ali naquela região não tem área gelada. O que me fez pensar, será que ele vem de... Assim, não é explicado, né? Se ele vem de Fjord, que é uma região que tem, né? Região nevada. Ou talvez de Targon, que também é uma região que tem, é montanhosa, então pode nevar. Porque seria muito legal, o personagem vem de fora com essa nova realidade de Piltover e é por isso que ele é tão aficionado. Pelo que eu entendi no enredo do desenho, o Jace é de fora. Tanto que ele virou... Os Tallys são tipo uma família menor, não? Uma família baixa renda, vamos dizer. Fazedora de martelo, né, cara? É, fazedora de martelo, porra. A impressão é que a mãe dele casa com o cara que faz martelo, ele ensina o ofício, né, pro Jace, e ele abraça aquela cultura nova, né? Tamo aqui, tamo muito melhor, não tamo se fudendo congelando na neve. E o Victor, no caso, é da subferia, né? Isso. É, o Victor é da subferia. Então, o Victor, ele é da favela e o Jace é aquela galera que mora na Baixada lá do Rio lá. E você acha a favela também, mas não é. Mas o Victor teve bastante sorte, porque o cara saiu da pobreza e realmente entrou na academia. Cara, então, mas agora. Uma ascensão, graças a quem? Graças à pessoa que o Koala se julga ser um filho da puta. É o Heimendinger. Mas até o filho da puta, ele tá certo uma vez no dia. É tipo um relógio quebrado. É tipo você, né? É tipo eu, tipo eu. Mas enfim. E aí a gente tem o Jace, cara. Eu acho que a evolução e a construção de personagem dele, eu acho que foi muito legal ali na série. A forma que ele começa com um pensamento honesto, né? Ele e o Victor, eles começam querendo ajudar as pessoas. Eles, tipo, quando falam de fazer arma com a tecnologia, eles acham isso um absurdo, né? Porque assim como na vida real, a primeira coisa que um governo vê quando surge uma tecnologia nova é como usaremos usar isso na nossa arma, né, cara? Eu acho, inclusive, sim, não, acho que levando em consideração que realmente a primeira coisa que eles fizeram foram os Rex Portais, né? É, que não, mas isso não é uma arma, né, cara? São coisas então, que... Então, isso aí tá contradizendo o que você tá falando. Ô, né, Alex, mas dá pra usar o Rex Portal como arma. Tu bota um dirigível cheio de bomba, lança em cima do país, o cara explode. Não tem nem como interceptar. Pois é, parabéns. É verdade, tem como usar como arma. Até aí, tudo tem como usar como arma. Mas o que eu quis dizer, né, Edmar, é que quando o governo começa a meter muito bedelho em cima da tecnologia, ele começa a pensar em forma de usar aquilo como arma. Que foi o que foi exigido pros dois, né? Pra eles usarem maneiras de fazerem o Hextech virar arma. Não. Tecnicamente, só começaram a querer que transformassem o Hextech em arma quando eles viram que tava dando merda na subferia com a Cintila. Aí eles precisam de uma forma de se defender, né? Mas ainda... Que se deixar o pessoal lá sem arma, a gente viu o que acontece, né? Quando o Jace e a Vi vão fazer aquela batida na fábrica, né? Que tá os guardas lá, vai aqueles bichos com capacete, né? E sai, assim, super rapidão, cortando todo mundo, cara. Não tem chance. Os defensores de Piltover não tem chance contra a Cintila. É verdade. Eu esqueci que existe aquela droga que deixa a galera mais poderosa, né? Mas a gente tem... Então, como eu tava falando sobre a evolução do Jace, que ele não começa... No começo ele não quer, ele é mais puro, e ele vai se... Eu acho que ele não vai nem se corrompendo. Eu acho que ele vai amadurecendo. Eu acho que ele perde aquela nuance. Eu não acho que nem ele vai se corrompendo, nem ele vai se vai amadurecendo. Na verdade, ele vai mostrando o filho da puta que ele realmente é. Que é isso, não. Não, ele vai se adaptando à realidade dele. Cara, não é. Mas olha só, o cara é gente boa. Ele fez o babão na Mel e lá saiu, deixou a mulher lá dormindo pra ver o Victor. Porra. E tu acha isso uma coisa legal, né? Um cara legal, né? Mas ele não sabia, né? Dormiu e largou a mulher no Auléu. Pra ajudar o brother. Amigo, atitude 100%. Ô, rapaz, agora eu não achava esse cara um filho da puta, agora eu tô achando mesmo. Não, ele seria mais filho da puta se ficasse lá com a mulher e deixasse o Victor no hospital, né? Pois é, né, cara? É bom ver como você acha. Não, ele podia chegar, né, e falar: amor, oi, desculpa, olha só, recebi uma mensagem aqui do meu outro namorado, eu tô indo lá ver ele no hospital. Cara, tá? Porra, mas aí vai acordar a mulher, cara, a mulher tava dormindo já, ele foi educado. Tá, pô. Ele foi lá, deu a canseira na mulher. Até a Sara cansou dessa conversa já. É de você, tá, carai. Ah, né, ô, Sara, você também acha o Jason, filha da puta, até sério? Sim, obrigado. Eu vou passar pro Victor, né? Não tem mais cara, depois. Ele é um filho da puta que a gente... O ponto é, ele é um filho da puta que a gente gosta. Pronto, acabou. É. Mas eu passo pano pro Jace, assim como o Mario passa pano pra Jinx. Tá bom, é normal. A verdade, queridos senhores ouvintes do HunterCast, vamos ser sinceros, não tem nesse desenho uma pessoa que não seja um filho da puta. A Jinx. Até o Echo. A Jinx não é filho da puta, não. Não, que isso? Até o Echo. Vai passar pano na puta que te pariu, vai. Tô aqui, ó. Ai. Olha, passa pano, mas também não precisa dobrar a barra desse jeito e fazer um laço. Porra. Passa o pano, mas não precisa lamber o saco dela também, não, porra. Tá bom, mas enfim. E aí a gente tem o Victor, né? O Victor que é o mais pobre coitado. Agora, ô Mari, você pode falar pro Edmar explicar qual é a do Victor, por que ele, um aleijado virou um herói lá no jogo, então, né? Então, no jogo ele vira o cara da gloriosa evolução, né? Que ele quer trazer evolução através das máquinas. E aparentemente isso que ele vai fazer na segunda temporada pra não morrer, né? E ele não vai deixar o Jace destruir o Núcleo Rex. E aí o Núcleo Rex, aí eu queria comentar disso. Ele montou o negócio pra... Quando ele bota o sangue e fica com aquela espécie de carne meio corrompido, eu falo, cara, esse negócio tem muita cara da Void, porque o vazio, né, a Void no LoL, é meio que uma dimensão que tem os monstros, e os monstros querem devorar, destruir tudo. E aí quando... E tem um pouco a ver até, assim, com sangue, corrupção, né? E quando aquele cristal começa a ganhar vida... E dominar o Victor falou assim, cara, esse negócio tá me fedendo, ó. A Void. Tá, nossa, mas, porra, aquelas gosmas parecendo Venom. Nossa senhora, vai dar muita merda aquilo. Mas no jogo, não, o Victor não tem nenhuma relação com isso. Ele só foi melhorando o corpo dele e ele vê isso como uma evolução que todo mundo deveria fazer. Basicamente, né, Dimassi, o Victor, ele é tipo um ciborgue, só que foi dominado pela caixa materna. E aí ele só é. Ou seja, o loucura. Victor é aquilo que aconteceu com a perna dela, só que na perna dele, só que elevado ao cubo, né? Isso. Então ele vai se espalhar pelo corpo inteiro dele. Entendi. Entendeu? Aí aquela garra que ele usa lá quando eles mostram pro Heimerdinger, a garra de que machuca o porrinho, é a arma que ele usa, uma das armas que ele usa no jogo, que tem uma habilidade, só torrar no chão e explode depois. O terceiro braço lá que ele mostra. É. Todas aquelas armas que aparecem na série são armas de campeões. Você já viu a luva da Vi, né? Que a Vi toma do Jace, que é uma cena muito boa, inclusive, quando ela toma aquela luva dele. Luva é bondade do seu coração, né? Que aquela porra é o caralho de uma manopla. Isso, né? Exatamente. Aquilo ali é a manopla do infinito do Thanos vezes dois, né? Que a porra das manoplas é do tamanho da garota, quase. É, exatamente. Cara, é muito bom aquela cena que ela vai na... Que ela e o Jace estão junto, que eles estão descendo a porrada em todo mundo e o Jace abre a skin dele, né? Jace, atirador de pó... Como é que é, Mario? É matador de pó. Cara, fizeram matador muito de pobre. A gente tá falando isso, que fizeram muito meme com isso na internet, cara. Usando o Jace, que tava com um discurso todo... Eu gosto dos pobres, eu sou pobre também e tudo mais. Eu entendo a galera lá de baixo... E na primeira oportunidade ele tava arregaçando os pobres com gosto. Até tá gritando. Bom, eu já fui seja, pobre, tá bom? Tá bom. Ou seja, ele é um. Acompanhe comigo, patrocínio. Filha da puta. Obrigado, Sara! Ah, mas você, se você tivesse atirando com gosto, igual ele tava, você também não ia dar um grito de prazer igual ele deu ali? Aí ninguém pode julgar. Ninguém pode julgar, cara. Aí. Mano, ele encostou o canhão na perna do cara e esfaelou a perna do maluco, mano. Ele fez um da gosto, puta né? Atirou quando... numa criança. Ele não sabia que era criança, pô. No cu! Não, mas olha só a criança, mano. Acredito. A criança tomou um tiro, caiu de 7 andares e estava viva. Porra. A criança virou gato, é isso. É pra tu ver o que os gases tóxicos de Zaun fazem com as crianças, né? Deixam elas mais fortes. Aí? Eu acho... Enfim, aí a gente tem o Victor, né? Cara, eu acho toda a evolução do Victor também como personagem, eu acho muito bem construída. Uhum. A parada dele ser um fudido, e aí ele começar querendo ajudar e tal. Ele, cara, eu acho que, tipo, de personagem, entre aspas, puro, bonzinho até agora ali da série, eu acho que o Victor é o mais bonzinho. É o que mais manteve a essência. É o mais sofrido. Que isso, o Victor? Onde você é que quer que eu te prove? Sim. Ele matou a mulher. Ele tava afim da porra da Hextech pra curar ele mesmo. Era totalmente egoísta. Não, não era, não. Virou depois que ele começou a ver que ele podia usar pra poder se ajudar. Ele queria desde ajudar o mundo. Desde o começo, cara. Ele fez o caralho do Núcleo Rex sem contar pra ninguém. Olha, você tá dando uma passada de pano muito doida, hein? Eu? Não, minha avó. Que isso, não, gente? Tá maluco? Espírito Santo! Caralho! Cara, é maluco, síndrome de pobre, pão, sabe, Sara? É que pobre defende pobre, entendeu? É, nossa, você falou que nem o Caco Antibes, velho. Meu pai. É que eu odeio pobre! Morre, mas olha só, Nerdmar, se você no lugar do Victor não faria também, não investiga mas no Hextech. Mas isso não torna ele um santo, torna? Ele é um pobrezinho, a gente tem que sentir pena dele. Tadinho do aleijadinho, dá um prêmiozinho pra ele. Não, muito especial. Nerdmar, pelo amor de Deus, cara, o cara tá aí ajudando todo mundo aí, ó. O cara tá salvando a galera aí, fazendo investimento. Tá transformando assistente em pó... Tá, né? Outra coisa que vocês falam assim que o Jace assumiu, tipo, tomou a pesquisa do cara, não tomou nada, porque o Jace chama o cara pra poder ir ser aplaudido lá não, no ele evento, tomou o cara não a pesquisa fez. Do cara no jogo, animal. Na série, não. Na série foi... Na série ainda não. Trabalho. Ainda não. Animal de cela. Mas enfim. E aí a gente tem o Victor, que é um pobre coitado sim. Ele matou a amiga dele lá, que a menina que gostava dele desde pequena. Então, aquela menina, matou. Né? É do lado matou. Lá do flashback. Do flashback. Ela morreu. Mas não foi culpa dele. Tanto que depois que ela morre, ele fala pro Jace. Ele tenta destruir o Rex a parada lá. Ele não. O núcleo, né? Ele não consegue. Ele fala pro Jace. Jace. Me prometa, você vai destruir aquela merda. Então a merda que caiu que aconteceu no futuro é culpa do Jace. Porque ele já lavou as mãos dele. O Victor podia pegar... Botou bonito no cu do Jace, sabe? Isso é porque ele é uma pessoa pura de coração, né? Que tá ajudando todo mundo, né? Cara, então, né? Até chegar o cara que ele precisa se sacanear e ele botar com areia, né? Ó, eu vou falar pra vocês. Eu acho uma sacanagem... Eu chegar aqui achando o Victor um santo e vocês abrindo meus olhos desse jeito, mostrando que ele é um filho da puta. Absurdo, né? Cara, eu tô chocada, então, né? Ele jogou a cinza da mulher no esgoto, cara. Pois é. Não, sério. Ele pegando a cinza e falando: ah, eu não quis. Eu não sabia onde. Foi mal aí. Foi jogado. Bray joga, e se não fosse outro chegando, ele ia se jogar lá e tipo, se matar também. Ainda fiquei... Olha, ele poderia ter dado, feito que nem o Venom, o Snake do Metal Gear 5, e transformado as cinzas em diamante, e usar o diamante. Caralho, meu Deus. Caralho, que viagem. Viagem. Não, essa cena é muito boa. Essa cena é muito boa no Metal Gear 5, cara. Tá bom. Ok. Uhum, tudo bem. Mas enfim, e aí, gente, esses são os heróis, né? A gente passou por todos os heróis. Quer dizer, os heróis principais não, que a gente esqueceu de falar de um, né? Que é o nosso queridíssimo Echo, né? O Echo, né, demais, você perguntou que ele é um herói e tal. Cada herói ali, como você viu, ele tem uma habilidade. A habilidade do Echo é simplesmente viajar no tempo. Ele volta pro passado. Eu percebi isso na cena da porrada dele com a Jinx, né? Mas não, não é um poder mágico. Ele deu uma lembrada dele no passado dele com a Jinx e repetiu a mesma cena no presente. Foi um jeito... Você diz até poético de mostrar uma viagem no tempo sem mostrar a viagem no tempo, porque é overpower demais. Tá? Cara, eu acho que a apresentação do Echo, que é o primeiro episódio do ato 3, que eu achei que a abertura tinha mudado, inclusive. E muda pro rap, deles pichando e tudo mais. Eu falei, caralho, a abertura mudou no ato 3? Não, na verdade não. É que essa música estendida tem essa parte do rap. Ah, é? É, porque a gente na abertura só vê o refrão, cara. Se você for no YouTube caçar Imagine Dragons Enemy, você vai ver que tem essa parte do rap no final da música. Ah, eu não sabia, eu achei que aquilo era uma outra música. É porque o que eu soube, o Mario pode me corrigir, que o personagem Echo, ele realmente tem uma banda dentro do mundo lá do Runeterra, e essa banda existe na vida real também. É, mas esse aí é o universo de skin, a skin dele, a banda Pentakill. Pentakill não, desculpa, é a True Damage. Ah, tá. Mas ela existe na vida real mesmo? Tem vídeo de música, né? Todas essas bandas, assim, que... Defina exista na vida real. Tem clipe no YouTube? Tipo, tem. Não, é tipo os Gorillaz, caralho. Os Gorillaz são que uma banda... Que também não é uma banda que existe na vida real, né? Que tem uns videoclipes. É que, assim, o League of Legends, ele tem esse universo musical, né? Que pega os personagens e eles são realmente bandas, né? Tratam igual. Falta single e tal. Até teve a polêmica da Seraphine, que ela tinha Twitter, a personagem tinha Twitter. Valeu. E falava no Twitter, nossa senhora. É, eu lembro dessas coisas que esse povo inventava. Seraphine matadora de Scar, né? Vai tomar no cu também. E aí, viu? E aí, cara, o Echo, eu acho que o Echo, ele tem uma das construções... Tipo, ele não é muito mostrado na série, né? A gente tem a primeira aparição dele no ato 1, como chefinho lá e tal. E que, o que a gente faz pensar... Nego Ney. Eu vou chamar ele de Nego Ney, nem fudendo. Vai tomar no cu. Cara, é muito racismo mesmo. Não, mas enfim, aí a gente tem o Echo, né? O começo da série, se a gente parar pra pensar, tudo aconteceu por culpa do Echo, né? Se não tivesse abrindo aquele bocão dele sobre... Ah, gente, tem uma casa boa pra vocês poderem roubar lá em cima. Nada disso teria acontecido. Ai, ai, enfim. Diria o poeta, se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia, nada disso teria acontecido. Exatamente. Foi uma sequência de merda, né, cara? Foi uma sequência de merda. E a gente tem a parte dele, eu acho que a gente pode dizer singela, né, na parte 2, né? Que ele aparece lá no finalzinho do último episódio do ato 2. De fato, ele não teve muito sucesso. Ele aparecer como o chefe dos Fogolume, tu acha singelo? Ah, cara, é que ele não teve muita expressão no ato. Não teve muito tempo de tela. Ele não teve muito tempo de tela. Ele não teve tela com a cara dele, porque com a máscara dos Fogolume ele apareceu pra caralho. Não, ele aparece no começo. O impacto da coisa. Ele aparece mais no começo do quarto episódio, no final do sexto, e depois ali no terceiro ato, que ele tem uma relevância maior. Isso, mas... relevância maior, cara. Isso aí. Agora ele com o Heimerdinger, não. Provavelmente numa segunda temporada, muito mais relevância também. Sim, é o que eu tô dizendo. Sim. Ele vai mudar o Heimerdinger. O Heimerdinger vai falar: você tem razão. Tecnologia e magia são coisas boas. Vou e fazer novo, minha torreta. Cara, e de novo, o Heimerdinger de capuzinho. Oi, é uma coisinha, uma vovinha. É muito legal mesmo, né, cara? Se eu visse na rua, chutava. Que isso, mano? Filha da puta. Cara. E aí, e essa parada dos Fogolumes, cara, eu achei muito irado, porque igual, tipo, tem uma referência muito legal, que eles falam assim, quando eles chegam e veem os Fogolumes, né, a Caitlyn e a Vi, que a Caitlyn fala que ela nunca viu, eu não sei se é a Caitlyn ou a Vi fala que nunca viu tantos Fogolumes juntos, que não sabe de onde saiu. E aí, quando tem a luta na ponte, lá em cima, que os Fogolumes aparecem e atacam, e a gente descobre que os Fogolumes não são insetos, sim, são mini-bombas, cara, aquilo é do cacete, cara. Não, muito maneiro. Eu assisti essa cena com o Wallace, né? Aí eu já tinha visto, né? Ele, não, é só uma explosãozinha, tá? Explosãozinha. Se é na seguinte, é o cara todo esgrumitado, cabeça estourada no chão. O nego perde braço. Todo mundo arregaçado, o Jason tava vomitado. É porque a participação dele é singela. Imagina se fosse violenta. Sabe por que eu falei isso? É o que eu achei quando aconteceu. É porque você não sabe o sentido da palavra singela? Não, é porque quando aconteceu a explosão na ponte, eu achei que ia ser tipo um estalinho, tá ligado? Falei, vai ser tipo umas bombinhas de... Mas é tipo umas bombinhas pra galera, tipo, distração, né? Não. É igual como aconteceu com a Jinx, né? Que quando ela era powder, a porra das bombinhas dela não fazia nem track, né? A não ser a do macaco, né? Mas também a do macaco aí, ela já tinha posto 50 quilos de urânio na porra do bicho, né? No cu do bicho. Aí até eu explodia direito, né? Quando você tivesse 50 quilos de urânio no meu cu, né? Mas quando ela começou a mostrar as bombas dela a la Jinx, aí puta que pariu, cara. Cara, eu, uma coisa que eu acho... É uma coisa que a gente esqueceu de falar da Jinx, só essa parte bem rápido. Isso envolve até na luta dela contra o Echo também. É que a maneira que eles representaram na série a psicopatia dela... Eu acho que é uma das formas mais bonitas de... Não mais caralho, bonita, mas os malucos até como vozes na cabeça dela, é, né? O Milo. O cara psicopata esquizofrênico, muito bonito. Sim, e a tela tremendo dela de um lado, do nada ela tá em outra coisa, fazendo outra parada, e do nada ela tá na mesma posição que ela tava no começo. Caralho, ela é demais. Essa forma de expressão, sim. Sim, é muito legal. Não tava aparecendo Aranha Verso, né? Cara, é verdade, você tem no Aranha Verso, né? Porra, na hora que ela tá psicopata, é tudo Aranha Verso, cara. É verdade, o Aranha... mas o Aranha Verso copiou o Arcane, né? Foda. Ah, foi! Foi! Afinal de contas, o Aranha Verso foi desenvolvido ontem, né? Saiu ontem no cinema, inclusive, né? O Arcane tá há 7 anos, hein? O Aranha Verso pode ter 4 anos. Mas quem foi que convidou esse filho da puta na conversa, hein? O Mário, ele tá aqui pra poder passar pano. Toma no cu, vai. Eu tô aqui pra ser o elemento do caos, cara. Mas, enfim, gente. Calma, calma. O Ego, passar, né, pano, mas vá se fuder também, né? Enfim, a gente falou aqui agora de todos os campeões, né? A gente deu nosso parecer de todo mundo. Agora, os personagens que não são campeões, que são secundários da série, que eu acho legal a gente falar sobre como é que é aquela garota mesmo? A Mel, o pai das meninas, o Silco e a gostosa da mãe da Mel. Olha só, eu tenho uma coisa que talvez exploda a cabeça de vocês, mas me confirmem primeiro. Tem um lobisomem entre os campeões? Tem sim, o Ari. É o Vander. Exatamente, sim. A gente ia falar sobre isso agora. Já que o Dark Master puxou, né? O Vander ser o Ari, né, no final da terceira, do primeiro ato, já até avisavam isso, tinha gente falando, é o Dr. Mundo, que o Dr. Mundo é um bicho roxão, né? Tipo um Hulk, fortão, cabeludinho igual, aí. Não faz sentido, porque o Mundo é um segurança gente boa, é tão gente boa que o chefe dele falou, seu filho da puta, vou te prender nesse manicômio aqui, faz experimento com esse cara, mete cintila no cu dele e foda-se. Peraí, o cara ficou é tanta cintila que o cara ficou até roxo. É, o Dr. Mundo é tipo aquele Hulk, né? É o Hulk sincero. Isso, nossa, vou ser sincero, tá bom. É, enfim, então, Nerdmaster, isso é uma teoria que surgiu no primeiro ato, né? Do Vander ser o Warwick. Porque a história do Warwick, pelo que eu entendi, ele era um cara, gente boa lá, que vivia lá na subferia. E aí ele sofreu experimentos, né? Sofreu experimentos na mão daquele cara lá. Do Singed. Do Singed. E aí ele... Cara, a gente nem falou do Singed, né? Mas também tem porra pra falar desse garoto. Ele faz muito. Ele é só um cientista maluco e foda-se. É isso. Gente. Vocês estão do Sing. Sim, a gente cagou pro seu personagem. É isso, continua. Meu Deus. A gente quem, cara pálida? Não, eu comentei um pouquinho do Singed no começo, cara. Tá bom, tá, é o suficiente. Enfim, e aí ele pega esse cara que é gente boa e tal, e transforma, faz experimentos, e transforma ele nesse lobisomem que caça malfeitores, Mário? O que, que ele caça lá? Assim, na lore fala que o Warwick é um mercenário que botou a lâmina... emprego pra ver se arruma uma grana. Não, não, é que tem uma cinematic do... quando o Warwick recebeu o rework dele, que é uma... o vídeo todo é a primeira pessoa, é a perspectiva do vilão, do bandido, que tá fugindo. Ele tá fugindo e o lobisomem tá atrás, né? Aí o cara fecha a porta e deixa o amigo dele pra morrer. Aí no final ele se corta e ativa a sede de sangue do Warwick, que começa a pegar fogo. Começa, né? Eu depois mando pra Nerd Márcio, Wallace. Mas é muito legal o Warwick. Assim, ele... tá no post, muito bonito. Ele meio que é... bota assim, entre aspas, um vigilante de Zal. Ele mata os bandidos. Sim. Acho que ele mata qualquer um. Ele tá lá. Mas, Nerd Márcio, o que que te fez pensar dele ser o Warwick, cara? Como é que você chegou nele? Eu vi isso em outro podcast. Ah. E depois que eu ouvi isso, eu fui ver de novo. E no finalzinho do terceiro ato, aparece como se fosse a última cena do Cientista Maluco. Ele... aparece uma penumbra lá, a silhueta de um bicho cabeludo do gigante. Então pronto. Essa parada do Rick, quando a Jinx tá lá fudida da explosão, né? Da granada dela, e ela tá lá gritando enquanto o Singed salva ela, na hora eu lembrei porque já tava ligado a essa teoria, e o Warwick tem uma fala pra Jinx, que é, eu estava lá, como é que é? Ele fala que ele escutou os gritos dela, ele só quer esquecer. Então quando ele começou a gritar, eu falei assim, puta, o Warwick já tá ali, caraca, o cara tá lá em algum lugar. Aí quando mostra ele no final, né, ele pendurado, eu falei, puta que pariu, só pode ser o Vander, cara, ou se não for, ok, né, cara. Quebra a expectativa, mas isso é tudo pro Vander, ele é o lobo, o cão do submundo... A história do fala que ele é um gangster que deixou a lâmina dele de lado, e o Silco que roubou a lâmina dele, né? Depois ele começou a usar a luva. Então o Vander tinha faca. É quando o Vander tá afogando o Silco pega a daga dele, né? Corta, dá uma esfaqueada nele e foge. E aí depois o Vander começa a usar as luvas, né? Entendi, é verdade, tem essa parada também. E o Silco, cara, a gente pode falar sobre ele, né? Melhor personagem. Que ele é um personagem que eu vou te falar, cara. No começo eu achei que ele ia ser o cara genérico, sabe? Tipo, o vilão genericaço, né? Do cara com o olho esquisito, o chefe do submundo e tal. Isso, exatamente. Ele por favor, Sara, o que que ele também é? Filha da puta. Muito obrigado, Sara. Mas ele é uma... Ele diria, inclusive, que ele é o pai das putas. De tão filho da puta que ele já passou. Ele ganhou um nível, cara, assim. Mas eu acho que até mesmo ele, Nerdmaster, tipo, como a gente já tinha dito, nenhum personagem... Cara, passa pano pro Silco na minha presença e eu te quico da conversa agora, vai. Experimenta. Então, é o que eu ia falar. Experimenta passar pano pro Silco, experimenta. Eu ia falar uma parada aqui. Vai lá. Coragem. Acredito no seu potencial de loucura. Vai. O Silco é o cara, a gente boa, mas vacila. O Ned Vassi me minou muito agora, porque eu ia falar uma parada que é só como uma defesa. Mas não é fala, isso. Fala. Ele não tem defesa. Maluco. Não, só pera, pra vocês terem uma ideia. Tem, eu vi negócio tem, de bastidores de produção. Sabe por que o nome dele é Silco? Por quê? Porque... Pra rimar com Psycho. É, tá. Cara, mas, olha só, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Não, pera, então, eu sei que não tem como agora defender ele, mas eu quero ouvir a possível defesa do quadro. Não, então, vai. Eu não ia defender ele, porque o Silco é um filho da puta, ponto, tá? Eu não tô defendendo vendeu ele. Vendeu droga pra criança. Vendeu droga pra criança, ele botou de ouro, de ouro, criança pra fazer. Ele não, botou... de ouro, olha, te fala, vou te quebrar. Cara, eu tô do coisa, puxando Jojo até aqui. É realmente a Hunter Cast mesmo, né, cara? Não consegue um episódio não falar dessa merda. Mas enfim. Reclama, não. Pode ter vendido droga pra criança, mas foi um bom pai, cuidou da Jinx. Oi! Foi! Não, se tem uma pessoa que cuidou da saúde mental da Pounder, foi o gente, deixa eu terminar de falar, rapidinho. Até o último minuto dele, ele fudeu com a cabeça dela, é isso aí. Não, olha ele só, não naquela ia cena ela, que, não. Que a Jinx tá chorando lá, depois que ela vai dar um soco nela, né? Ele vai com a mão, todo mundo olha, os capangas, né, olhando assim, porra, ele vai esfaquear essa garota, estribuchar ela. Aí quando ele passa a mão, os caras ficam assim, caralho, meu irmão, porra. Não, é porque ele sabe... Mesmo. É que ele sabe a arma em potencial que ele tem. Cara, ele é desse, mas né? Não. Então, vocês não acham realmente que ele no decorrer dos atos ali, né, do segundo, mais pro terceiro, ele não parou pra pegar carinho pela Jinx, não? Não. Eu acho que ele realmente pegou carinho por ela no final ali. Pegou. Ele pegou carinho pelo poder que ela tem. Não, cara, ele começou... Se tem um cara ali que é psicopata, no sentido de psicopatia mesmo, ou seja, não ter acesso a emoções humanas, é a porra do Silco, cara. Sim. Não, olha só, gente. Quando ele olha, ele tem apreço ao que ela... oferece a ele. Ele não tem apreço a ela como pessoa. Esse é o ponto. Se ele tivesse amor pela Pounder, ele não tinha transformado ela na Jinx. Ele não transformou a Pounder na Jinx. Ela sempre foi aquilo lá. Ela sempre foi aquela maluca. Tá lá. Bom. Olha não, só. Ele não colaborou, não. Ele não colaborou. Olha só, gente, no final. Não colaborou, pô. No finalzinho, acho que no episódio 8 ou 9, e no que ele tá lá na frente da estátua do Vander, no memorial, ele começa a entender o que o Vander tava passando e. Bom, se botar mais no lugar dele, né? Porque ele fala, porra, agora eu entendo que eu, né, a sua fraqueza, a família, né? Ele não ia entregar a Jinx, não porque ela, pelo que ela poderia oferecer, mas ele via ela como uma filha já. Porque ele tava fazendo a mesma coisa que o Vander tava fazendo. Sim, eu concordo. Cara, porque quando ele conversa com o Jace e o Jace faz a proposta pra ele, fala, beleza, a gente dá a nação de Zal que você quer, só nos entrega a sua psicopata maluca que fez uma caralhada de merda e matou uma galera aqui em cima. Especifica qual psicopata, que senão ele mesmo a se Jinx, entrega, a né? Jinx, a Jinx. Não, Jinx, é. Não, é que quando você... Me entrega um psicopata, tá? Me importa o gema, então. Não, ele fala a autora dos ataques lá da Fiera. Isso. E aí, vocês realmente acham aqui que ele iria entregar a Jinx? Sim. Não ia. Ele fala que não ia entregar ela. Ele ia, porque ele ia ter o que ele quer. Ah, ele fala que não ia entregar ela quando ela botou uma mordaça de boca de bola na boca dele, né? E encheu ele de porrada. E ela... Não, amor! Eu nunca ia te entregar! Olha, outra, ele também fala que nunca ia entregar depois que... Né? Ele tá bigodando, ele tá morrendo, mas ué... Exatamente, por isso que ele fala. Mas olha só, ele sempre aceitou ela do jeito que ela é. Aí a vai não, a vai que é não, você tem que ser pau dela. Ele não, você calma, tem que ser Jinx. Calma aí. Eu gosto da Jinx psicopata, então eu defendo. Ela tem que ser maluquinha. Não, cara, mas é sério, gente. Eu realmente acho que o ele, assim, qual que é a história, né? Ele e o Vander, ele é irmãos, que eu entendi, amigos, né? Amigos, quase irmãos e tal, de companhia, e eles lutavam pelo bem da subferia. Travaram uma guerra e tudo mais. E ambos queriam ajudar a subferia. Só que o Vander, no decorrer da guerra, ele percebeu que a guerra não vai levar ninguém a nada, é o bom mesmo a gente conversar e ficar na paz, né? Porque para as pessoas pararem de morrer. E o Silco viu aquilo como um ato de covardia. Ele parou de lutar pelos interesses e pelo povo que ele prometeu ajudar. Tanto que ele se rebelou e tudo mais. Agora, se o Sigo quer ajudar de uma forma distorcida, sim, ele quer. Tipo, isso não é questionável. Mas eu acredito que até mesmo nessa psicopatia dele, ainda que lá no fundo, de uma forma bem estranha, havia uma vontade real de ajudar, sabe? Tipo, de querer desvencilhar Sal, tipo, a subferia, a subferia de Piltover, né? Dar uma liberdade, trazer uma força maior, uma independência maior pro povo lá cada de baixo. Cada um tinha uma visão diferente. O Wander queria pela, assim, diplomacia. O Silco, ele já desenvolveu arma, desenvolveu a cintila, né? Pra fazer isso. Ele queria a força, a independência deles. Então, é isso que eu tô dizendo, tipo, que até mesmo nisso, ele poderia ser uma pessoa ruim, poderia ser uma pessoa malvada assim, não discordo, ele era um filho da puta, mas eu acho que a convivência dele com a Jinx, e depois que ele passa a entender mais o Wander, igual ele mesmo diz, e quando o Jace fala com ele lá, cara, beleza, eu te dou o que você quer, que ele tem o sonho dele, tudo que ele queria na palma da mão dele, e ele te tubiteia. Ai, que burro, dá zero pra ele. Quando ele fala, mas me traz aquela menina que matou uma galera, né? Me traz o responsável disso. Ele dá aquela titubeada. Peraí. Ele fez o quê? Ele titubeia. Titubitei. Titubitei o que te carregue. Cara, eu fiquei quieta. Você sabe o que vai acontecer, né? Você sabe o que vai acontecer, né? Vai. É o Cocodrilo 2. Pode ter certeza que vai ter isso na edição, tá? Cara, minha língua é meio presa, por isso que eu falei cocodilo naquele dia. Aham. E agora o titubiteia também foi por causa da língua presa. Não, e ele também falou cocodilo agora, se não tem a ver com cocodilo. Não, repete não. Vai tomando no cu. Já repetiu. Eu tenho a língua presa, mas o Wallace, ele ganha de mim assim, disparado. Você tem a língua presa, o Wallace tem o cérebro preso. Caralho, que coisa. Atrofiado. Respeita meu amigo. Cérebro atrofiado. Caralho, ô Mário, não! Não, tá tipo, bom, segue, por um momento, segue, vou defender. Segue. Vamos pro final, mas, enfim, bora. Enfim, e aí a gente tem o Silco, e é isso que eu tinha pra falar do Silco, que ele realmente ele não é. Só falar da Mel, pô. Isso, aí a gente termina falando da personagem da Mel, que eu achei chata pra caralho em relação. Tomara que morra, deu as costas pra Noxus, tem que morrer. Que isso? Cara, a mãe da Mel, né? A mãe da Mel, boa vivando caralho, nossa senhora. Cara, a Mel morrer, a mãe dela vai ficar louca. A mãe dela não tava no conselho? A mãe dela não vai morrer junto com isso? Não, a mãe dela não tá no conselho. A mãe dela tá lá fora fazendo apartamento outra dela. Coisa. Fazendo, sei o que ela tá fazendo, sabe? Eu sei muito bem o que ela tá fazendo. Cara, o que, Sarah, todo mundo queria tá fazendo, né? Você serviria vinho pra aquela mulher, Sarah? Não ia dar muito certo, não. É quase o mesmo nível de pensamento, de interesse. Não. É tipo colocar dois passivos, bate-bunda, entendeu? Não ia dar legal. Tô falando. A Sarah adora a personagem do Dodói. Tô falando. Dois passivos, bate-bunda. Olha o que ela fala. Nossa, isso foi no nível. Ficou com vergonha. Tá bom, deixa. Tô, mano. E você, Edmar? Você serviria vinho pra aquela mulher? Olha, nada contra. Podia servir vinho pra ela no maior boa vontade. Estamos aí. Eu só não faço isso porque eu sou casado. E é porque ela também é um desenho, né, Edmar? A gente tem que lembrar disso. Não! Jura! Nossa, não é à toa que você é psicólogo, né? Essa foi de fuder, mano. Olha, se você não fala... Cara, eu tava aqui 1h43 pensando que esse povo era real, cara. Que absurdo. Como é que você tá numa pegada de ficar casando com o site de desenho? É um live action histórico, saca? Nossa senhora, tá que pariu. Você pensa que o Wallace não tem como falar mais merda, né? Nossa, esse Hunter Cast, velho, esse Hunter Cast... Não, esse Hunter Cast 38 tá bom de ter o 38,5, só com a pérola. É 39 esse. É 39. Ah, porque tá 38 aqui no... Eu botei errado, desculpa. Ah, tá. Então, tipo, tem que ser 39,5, sabe? O meio é só pra pérola. Não, vai ter meia hora de extra isso aqui, você não tem nem dúvida. Que delícia, cara. Mas enfim, gente. Personagem da Mel é isso, tá lá, chata pra caralho, tomara que... Não, mas chata da Mel é isso, foda-se. Não, ela é muito legal porque ela traz a questão, né, da diplomacia ao extremo, né? Porque ela é a pessoa diplomática, enquanto a mãe dela é a pessoa de... ativa, não, né? Ela já mostrou o quão diplomática que ela é na primeira cena dela, né? Que ela escolhendo lá os brinquedos quebra-cabeça, que ela ia dar de presente lá pro tiozão bobão do conselho. Aí o cara, não, isso aí é brinquedo de criança. Perfeito, pronto. É esse aqui mesmo que eu quero. Ah, é, seu conselheiro, feliz aniversário. Olha, isso aí é só pras mentes mais inteligentes, hein? Nossa senhora. Ah. Cara, você fala mal do Jace, que o Jace expulsou o Heimendinger, mas ele só expulsou o Heimendinger por influência dessa aí, ó, dessa asinha. Essa mulher. Essa rachada horrorosa. Deus, olha só, parece que foi uma coisa mais do Jace, cara. Não. Claro que essa foi coisa do Jace, não. Porque quando ela, quando o Jace fala, ela faz uma cara tipo, caralho, tá bom, né? Vou te apoiar, né, meu? Tô aqui. Não, Mário, para, Mário. Essa mulher é a sucubus. É a demônia. Ela tá ali pra poder ver a amizade. Peraí, pausa. Você chama ela de quê? Sucubus. Você sabe o que é uma sucubus? Sei, caralho. O que é uma sucubus, Wallace? É não um demônio do sexo, enfim. Eu tô baseando no que eu conheço de D&D. E por que você tá colocando... E por que você tá colocando ela de sucubus, sendo que não tem um teor tão sexual assim proeminente nela, Wallace? Mas tem sim, caralho. Ela deu pro Jace. É só porque ela deu pro Jace e o quadro está se mordendo de inveja. Porque ele queria É isso, pro Jace também, entendeu? Você entendeu? Cara, é tudo um ciúme, Sara. Ele queria ter dado pro Jace também. Ele e o Vitor, dois ciumenta. Não, tipo, você chamou o personagem de sucubus. Eu imagino a personagem que sim. Tá, sabe o corrimão de quartel? Triplica, não, saca? Não, mas eu não pensei nesse sentido sexual, não. Eu usei mais essa palavra sobre ela ser uma mulher e, tipo... Voluptuosa. Tava nem pensando na questão de corpo. Eu posso falar ou também. Ou seja, é o Koala-se. Não, ele falou errado, né? Não, eu acho bom que ele tenta se corrigir. Eu acho bom que ele tenta se corrigir e falar, não falei nessa ideia, não. Era pra conter, era pra. O que então, caralho? Sem sucubus é isso aí? Sim, não, mas eu pensei mais também como se fosse aquela garota lá que separou o Beatles lá. Como é que é o nome dela mesmo? A japonesinha? Yoko Ono, caralho. Yoko Ono. Ele comparou a Mel com a Yoko Ono. Puta sim, que mano, pariu. Não, peraí. Atrapalhou a amizade de Jace. Não, gente, chega. É isso mesmo. Para. Não, eu vou cometer um crime. Velho, na moral, pelo amor de Deus, em que ano que você vive que tá parado no tempo que Yoko Ono separou Beatles, caralho? Velho, você tá lá nos anos 80, 90 ainda, né, bicho? Ah, isso é uma expressão que ainda usam hoje em dia. Pô, Saga, é que o seguinte, Wallace... você propaga a coisa que é mais errada. Oi, mãe, desculpa. É que o Wallace, ele é um cara, ele é um jovem no corpo de velho. Ele gosta de ter atitude de velho, se sentir velho, é foda. Ele é um retardado num corpo de... Caralho, não, aí você começou a ferir pesado agora. A gente não fala do meu amigo retardado assim, não. Tadinho, né? Retardado, né? Dá um brinozinho pra ele, né? Não me oprime dessa forma, mas não enfim, não fala gente. Do rosto retardado, coitado, né? Primeira vez dele em tempo. Ô, que isso? Pera aí, calma aí. Fala da Mel, gente. Não, chega de falar, Mel. Vamos encerrar essa. Não, merda. Calma, que eu queria falar dela, da ligação com os Noxianos, que foi muito legal, porra. Ah, e termina de falar disso. Vai, fala. Fala pra gente encerrar. Caralho. Que, né, como a gente vê no flashback dela, né, que ela tenta ser astuta através da diplomacia, enquanto a mãe dela é realmente mais sangue nos olhos. O que me fez pensar se nessa época da história já teve a tomada de poder de Noxus, sabe? A troca de poder, que você, eu não sei se vocês sabem, mas Noxus teve um rei, né, o Boga da Quill, e ele era manipuladinho da LeBlanc, que é um personagem que estão dizendo, tem gente teorizando que seria a Mel, né, uma das cópias da LeBlanc é a Mel, mas toda a questão é porque a mãe da Mel tá fugindo, ela quer armas porque alguém tá vindo atrás dela. Aí o que eu tô pensando, né, que já pode ter começado essa retomada de poder onde Noxus mais pra frente vai abraçar a astúcia, a pessoa ser esperta e manipulativa ainda é parte, ser uma parte importante do da, né, do, da nação, e não só a força, né? A força pela força. Porque as doutrinas de Noxus são a força, a astúcia e a visão. A visão? Visão, astúcia. Ai, caralho. Puta, nossa, que vergonha agora. Desculpa. Parou, tá bom. Ok. Bom, não, aí, calma, ninguém vai te criticar, não. Ninguém vai te criticar, não. Tá de boa. É muita loja, gente. É muita loja. Minha cabeça não aguenta. Os números. Tá bom, entendi, Mário. Parabéns. Senta aí pra ficar tranquilo. Você obrigado, é bom, gente. Mas tá tudo bem. Você é bom, mas tá tudo bem. Pode passar, pode passar. Enfim, gente. É isso, né? Considerações finais, Arcane, uma animação boa pra caramba, se vocês não viram, vejam. Se vocês chegaram aqui, que tomou todo o spoiler que vocês poderiam ter tomado na série, né? A gente falou... Não, não tomou, a gente não deu o spoiler master, né? Que o que, que a Jinx fez com o conselho. Ah, é verdade. Porque não aconteceu ainda. É verdade. Então, eu ia puxar essa parte aqui agora pra gente poder encerrar. Os últimos comentários. Eu queria saber o que vocês esperam da segunda temporada. Começar pelo Nerd Master. Eu espero pra ver quem é que sobrou naquela caralho, naquela sala. Principalmente pelo fato que essa atitude que ela vai ter, além de tornar ela inimiga pública, ela já é. Só vai reforçar isso. Vai ter que forçar a Vi a ter uma nova atitude. Escolher um lado, né? Não é nem escolher um lado. Ela tem que acordar pro fato que a irmã dela não é mais a irmã dela. É. Ela tem depois que acordar pra isso. Caraca, eu nem falei do negócio que eu queria xingar. É a irmã dela. Melhor, não é a irmã dela ainda, mas não é como era no passado. Ela tem que acordar. A Powder já era. A própria... Ah, cara, o último resquício de Powder que teve foi na luta dela contra o Echo, que a Powder tava ali e ela tava se deixando morrer pelo Echo, não, né? Não, ela queria morrer. É, aquilo era Powder. O último resquício de Powder foi quando o Silco morreu. Ali a Powder morre e a Jinx toma conta. Tá, pode ser. Vai, que ela ainda tá lá, assim, porra, some com essa menina aqui. Na minha opinião, a Powder morreu na hora que o Silco fez aquele João Batista com ela no Rio Tóxico. Olha, eu vou levar em conta o que o Mário falou, porque ele é o ponto fanboy da Jinx daqui, então eu vou levar em conta... Que é a opinião dele, vale por dois, exatamente. Mário, segunda temporada, o que você espera? Então, conversando com o meu irmão, ele tem uma boa teoria do que poderia acontecer, né? Do Victor ver porque com a bomba atômica que a Jinx lança no conselho, muita gente vai morrer. Aí, uma coisa que eu imagino é que a Mel vai ter poderes mágicos, ou algum artefato mágico, porque aquela cena que mostra as costas dela e aqueles metais, né, aquelas placas de ouro, é muito suspeito ter aparecido aquilo. Ela vai correr pra cima do Jace salvar, e com certeza o Jace vai falar, vamos meter porrada agora no subferir, né? Se o maluco fizer um atentado aqui, isso vai fazer com que o Victor, né, ele já é um defensor da subferia. Ele fale, ele não deixa o Victor destruir. Caralho, o Victor. Não deixa o Jace destruir o núcleo Rex. E ele começa a usar mesmo o poder pra defender Zal. E aí a gente vai ter. Nossa, tomara. O Auric, saudoso Auric. E mais exploração, mais coisas sobre Noxus. Pois a Mel dar as costas pra Noxus e morrer em seguida é um. Seria legal ela, tipo. Ok, ela tomou a decisão e morreu, mas ter as consequências disso também vai ser bacana. Provavelmente, se tiver acontecendo realmente a tomada de poder do Swain Noxus, pode acabar uma segunda temporada ele aparecendo e chamando a Mel pra voltar pra casa, pois as coisas mudaram e precisam de mais gente como ela. Mais pessoas astutas. Ou seja, na sala do conselho vai morrer o cara de lata, o velho babão, o lourinho babaca, né, da nós... E a mãe da Caitlyn. Né? Tá bom de morrer. Tá bom, é bastante burguês. Bastante é burguês, verdade, e isso vai colocar um clima muito esquisito, cara, na relação Caitlyn vai quando... Nossa, essa relação, quando a irmã da minha namorada matou a minha mãe. Vai ser ótimo. As meninas, 4 dias se conhecendo, já tava numa pegada, já tava num clima... Assim, meu Deus, gente. Hora que a Vai deu um chamada, chama minha nega, batendo na parede com a outra na parede. Maluco, eu não sei como é que não saiu um beijo dali. Cara, eu vou te falar que eu acho que eles não quiseram. Eu acho que o beijo só não saiu porque não queriam assustar tanto o público bolsonarista. Queriam perder o público bolsonarista. Não, mas já tem bastante progressismo, botar assim, progressismo na série, sabe? A questão até da mãe da Mel. Eu, Tabari, pode também falar que eu vou fazer uma pergunta passada, vai me poder encerrar? Eu quero encerrar. Caraca, aí, mais progressista do que a vai oferecer a Caitlyn de puta no puteiro. Mas, olha só, caralho, mas progressista do que isso, só se ela tivesse se cafetinado e te levado a grana na hora, Olha só, Sara, eu escutei uma parada muito errada, porque... Lá vai. Quando, não, eu acho que você também deve ter visto a mesma coisa. Agora, eu não lembro quem exatamente, se alguém falou isso comigo ou se eu li isso na internet. Mas, enfim, a parada é a seguinte. Ou se eu só sonhei que isso aconteceu. Mas, enfim, a dúvida tem que ser esclarecida de qualquer forma e só você é a única que pode esclarecer isso pra mim. Lá vai. É, eles falaram o seguinte... Quando foi criticado que foi muito rápido o romance da Caitlyn e da Vi, o que eu não achei, tá? Eu particularmente não achei isso. É que a Vi tem pegada. É, eles falaram assim, nossa, foi muito rápido e tal. A frase que saiu foi, é que lésbica, quando começa a gostar, é desse jeito. Isso confirma? Ou dá 4 dias, vão morar juntos, já leva gato. É, junto. Isso aí. Foi o que eu contigo. É, então... É com um triste pesar que eu digo que sim. Mas não é uma coisa, mas não é uma coisa que eu digo generalizado. Não é toda... E não é só lésbica, não. Vou é colocar... só as mais emocionadas. Eu vou colocar os gays também e as lésbicas também. No geral, o contexto LGBTQI+, no geral. Que, tipo, é um fato que eu e um amigo meu, um dos meus melhores amigos, ele é gay... E ele me conta muito desse lado da situação. O que acontece? Normalmente, quando se vai ficando mais velho dentro da comunidade gay, vai se tendo medo de não achar o parceiro. Até porque os mais novos, né, os gays mais novos no geral, o LGBT mais novo no geral, ele não vai dar muita moral para quem é mais velho. Só se esse mais velho tiver dinheiro. Então, quando se... Sugar daddy. Exato. Aí, quando se começa a ter um relacionamento independente do gênero e etc e tal, tem essa coisa da rapidez, tipo, em 4 dias já tá querendo morar junto, já tá... acha que é o amor da vida, já quer apressar pra ter a estabilidade. E aí é onde tá o erro, tanto de gays como de lésbicas, como de qualquer outra pessoa da comunidade LGBT. Eu também não achei, agora voltando pra Arcane, eu não achei rápido, eu achei até condizente com a velocidade da trama. Mas vamos lá. Eu acho sim, então que... essa opinião avalizada da pessoa que sabe do que tá dizendo, né? Tu também não achou que aquela cena do vem cá minha nega na parede da Caitlyn com a Vi foi muito porrada, foi muita... Vem, neném, então, vocês acham que a gente é um casal? Sou mesmo, foda-se! Velho, aquilo ali foi uma boa pegada. Aquilo ali só... Realmente, aquela cena pra mim só não rolou beijo, que eu acho que foi pra não deixar o telespectador... tão impressionado de cara. Eu acho que na segunda temporada pode até ocorrer, mas na primeira eu acho que eles quiseram maneirar um pouco nessa parte. Olha só, eu não acho que ele rolaria beijo, porque elas se conheceram, tipo, há algumas horas. A Vi, né, saindo da prisão é o jeito dela, tipo, agora você tá aqui, tu é a visitante, sabe? A gente faz as coisas desse jeito, então, vai lá investigar, tu quer homem ou mulher? Meu amor, você tem que pensar o seguinte, rolou uma química, entendeu? Então ela ali é a cupcake, é o docinho. Ela queria provar um pouquinho daquele bolinho. Quem não queria, né, cara? Quem não queria? Mas eu tô falando porque isso. A Vi, cara, vacilou com a Jinx, cara. Não. Chega, é isso, gente. Então, muito obrigado por nos escutar. Nos escutar é ótimo. Nos escutar até o Nossa fim, né? Nossa senhora. Até daqui 6 meses. Crocodilo 6. Até daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses a gente volta. Vamos ver o que vai trazer o Rotecast de volta. Daqui a gente volta quando a Fini voltar. Aí, caralho, seria muito bom. Ouvinte, eu vou falar eu agora. No cu que vai ser daqui a 6 meses, tá? Calma, gente. Ó, fevereiro. Janeiro, o programa volta à normalidade. Olha lá. Oremos. Não, agora eu acredito nos 6 meses, né? Já aceitei pra vida. Agora que eu tenho um trabalho, fica mais fácil a gente voltar, gente. E é isso, gente. Enfim. Muito obrigado por nos ouvir até aqui, muito obrigado por nos acompanhar. Não tem recadinho, pau no cu de todo mundo. Eu vou dar um recadinho, adorei programa. Gravar com você. Sara, você sempre é minha diva, minha deusa, minha linda, minha coisa poderosa. Ned Master, meu velho de estimação. cara. Ah, eu vou só exercer aqui uma coisinha só, ouvinte, sabe aquele que é rapidinho? Tchau, Qualace! Eita. Eu adoro. Pronto, e com isso encerramos o HunterCast. Um abraço! Sabe a pauta pra vocês? Mandei a pauta. A pauta, porra, gente, pauta. Cadê? Porque eu não vi. Pautão. O Mário, ele. Não, eu mandei, Mário. Cara, você viu a pauta no grupo da equipe? É que o Mário, aqui, Nerd Master. Ah, é. Ele não mandou por e-mail, foi a imagem fresca. Cadê a imagem? É, isso, só aquela foto, uma pauta. É que caralho, gente, cara, eu vou falar pra você. Isso não vai sair no na porra não, do episódio. Pode sair no extra. A pauta do seu Qualace é uma folha. Sete linhas. Cara, o HC é nem pauta tem. Vocês estão muito mal acostumados com Paranerdia, com coisa organizada. Nunca teve pauta. Só que, agora. Olha, vou ser sincera, já passou da hora de medir o HC se tornar algo organizado, tá? Lavação de roupa no FedorCast. 3, 2, 1 e... Vocês lembram de League of Legends? É League of Legends ou é Legend? Ele fala, se lembram de League of Legends como se fosse uma coisa que estivesse extinta. Eu acho que a pergunta é você já jogou o League of Legends? Eu falei com ele isso hoje, ele não... Eu tenho que manter a abertura antiga. Eu mantenho a proposta. Olha só, gente. Uh-huh. Tá errado. Olha, deixa. Eu vou fazer a pergunta certa da pergunta que tá, inclusive, na pauta. Eu sou especial. Vocês já jogaram. Sara, ignora o Qualace. Não, pera aí, não vai ser. Ignora o Qualace, quer ver, ó. Tchau. Sara e Orion, vocês já jogaram League of Legends? Claro, meu querido. Pronto, agora eu chamo o Qualace de volta. É muito escroto você fazer isso comigo. Olha, na minha casa. Ah, olha. Beleza, vamos lá. 3, 2, 1 e... Você joga... Caralho. Que pariu, como vai ter extra. Vai lá. Tá, de saudade. Olha só, o que que eu sei de League of Legends? Que é um jogo que a galera gosta, que tem heróis. Pronto, acabou todo o meu conhecimento do League of Legends, olha, igual o conhecimento que você tem de enfiar o microfone no cu. Cara, gente, não sou eu, é o cabo do microfone que tá zoado. Ah, então sossega, então tira o cabo do microfone do cu. Não, pronto, acho que parou. Eu vi aqui. Parou. Não, é, o microfone tá zoado, eu tenho que segurar ele dobrado, alguma coisa tá estragando ele. Mas enfim, continuando. É, foi mal. Cara, esse Hunter Cash, ele não vai ser só de Arcane, ele vai ser Malhação de Judas no quadro. Gente, ah, você lembra? Do vinho ao vinagre. Vai, vai tocar essa porra não, mas continua falando, né, Márcio, desculpa. Sara, peraí. Ela é uma vítima da sociedade. Minutinho só, vocês dois aqui. Ô, Sara, eu acho que a gente tá precisando de deixar esses dois sozinhos. Vamos dar um quartinho pra essas duas. Não, pelo amor de Deus, não fica a gente sozinho. Então, né, cara? A minha namorada fala assim, ó. Todo namorado tem o seu namorado, né? Que é o seu amigo. E o seu namorado é o Mário. Olha, errada ela não está, hein? É aquela questionário, né? É aquele questionário que aparece. Errado, 2 pontos. Letra A, está. Letra B, não está. Aí você marca a letra B.